Asa, bicho, cadê? A bicha do Aladdin não tá aparecendo ali, né? Não dá. Não. Que benção, Tão né? bonito aí. Tá. É, fica bem diferente mesmo, não é? Ó, ajeita lá a câmera pra ver. Pra aparecer ele? É, tem que aparecer. Tem que aparecer ele? Tem que aparecer a puta. Só se a puta tá aqui também, né? Senta aí, é mais é, fácil. Fica mais fácil. Não vão sentar ninguém do meu lado só porque eu sou nordestino. Porque a gente chama de baiano nortista. É, Paraíba. Só... A gente chama de xenofobia do bem. Tá aqui. Você vai ter que passar por cima daquele animal ali. Oi, testando o microfone. Não tropeça aqui nesse caburão, filha da puta, arrombado. Ganso. Oh, já falei pra você tratar melhor da visita, viu, Ganso? Ganso, provavelmente eu venho aqui a São Paulo de novo, pra gravar alguma coisa do Belchior. Ah, nem não, que, tranquilo. Nem que eu tenha que. Ah, salta o túmulo. Ele não, não por isso. Lá. Não foi? Foi não. E o Link? O Link? Tá no grupo do Telegram, tá no Twitter. Já mandou? Tá. Ah, então tá. Quer mais aonde, cadê puta Gabriel? Paga? Não, não. Eu tava no áudio agora aqui com a Aline, obrigado de você ter falado isso. Cadê o Gabriel Asmar? O Asmar tá, a mãe dele acho que deu muito o cu. Tá precisando de ajuda lá. Eu pensei que você tava doente, tava... É, tá, acabou ficando doente. Mas tudo em virtude dá muito cu. Assadura, às vezes, é doença, né? É isso que acontece. Ainda mais na grande americana, é que você não entende que você é nortista, mas... Eu tô com um ferimento de bala. Aliás, queria... cadê o Tavinho? Tá vindo aqui. O Tavinho não era uma hérnia que cresceu? Sim. Tirou, não? Não, ainda não, né? Não tá na hora. Eu criei um Tavinho, ó. Criou um Tavinho lá? Criou um Tavinho. Eu fiz uma cirurgia recentemente e... Opa. Aqui tem que falar na porra do microfone. Eu posso chupar, pelo menos? Não, pode não chupar também. Mas aí é mais estranho. É. Posso tirar a máscara? Pode. Testando, testando. Primeira vez ao vivo presencial com essa Zona. Ah, isso é uma coisa maravilhosa. Mexe muito no cabo azul que você instalou aí, que a instalação. É, ele vai e mexe, né? Porco, mais 14 milhões de serviços porcos já realizados. É difícil achar um que foi bem. Ele... Tá conectado, tá bom. Ele coloca a placa, ele coloca a placa. 14 milhões de serviços mal realizados por essa Zona. Pessoal, tá ouvindo a gente? Vê aí, se tá muito alto, se tá muito baixo. Vocês estão nos ouvindo perfeitamente? Pergunta aí, pergunta aí. É, aqui a instalação do Zop tá padrão, ah, então tá ouvindo. Beleza, beleza. Padrão Zop. Tá perfeito, olha, eu nunca tinha ouvido falar perfeito. Ah, não, pro seu áudio... Alguma coisa... É, há dois anos que meu áudio não tá perfeito. Obrigado, Aline. 2 anos só. Não! Que não tá perfeito via live. Pra quem te ouve, não tá perfeito. Na sua cabeça. Na minha cabeça. Com certeza, ouvinte que tá só há 2 anos ouvindo. Ó, pessoal de casa, Wesley Zop é o responsável pelos comentários, comments. Estamos aqui com uma câmera só, aqui não é Flow, não, que tem 27 câmeras. Se o cara quiser mostrar a bola direita, tem uma câmera. Tem aquela câmera. Não, aqui ninguém nem tem bola com mais câmera pra mostrar, né? Era para ter um fone de ouvido para cada um, mas fiquei com preguiça de instalar. Vocês fazem questão ou não? Não faço questão nenhuma. É porque varia, mas... Ah, não, mas é porque eu vou pôr a música também, de polêmica. E aí? Mas daí você fala, música de polêmica. Ah, tá. Daí... A gente vai saber. Não, tô... Aí vocês imaginam, cada um uma música polêmica. Qual é a música de polêmica? Bom, pensa em uma música de polêmica. Cante aí uma música polêmica. Do NT. Muito polêmico. Ô João, fala mais alto aí um pouco. Olá, olá, tudo bom? Fala, João, com vontade. Pô, caralho, velho, eu não sei o que falar. Eu tô um pouco nervoso. Engole essa, careca do amor. Eu vim em São Paulo antes de ti, mas antes de tudo, eu lhe amo, Benzinho. Eu achei que todo nordestino era careca. E todo que fosse do mesmo bairro. Desculpa aí, careca do amor. Não deu pra passar na tua roupa pra pegar a encomenda do Ganso. Ah, é um foda. Arrombado mesmo. É, a rua tava fechada. No sim, dia. Rua Bahia ali. É. Rua Bahia. Temos uma doação aqui. Opa! 10 milhões de reais. Quem doou? O senhor Eleanderson. Isso aí já é o cachê pra eu voltar pra senhor, Sobral. Senhor, né? Com o senhor aqui já. Massa, velho. Perde um pouco o respeito. Você vê, Aladim, que o Wesley Zop, a idade tá chegando. Completou 40 anos, já miopia, já tá ali, ó. Não, é porque eu fico falei assim, tem que chegar sério, perto. Porque eu li ali e falei, puta, será que é Eleanderson? O olho mesmo, já né? Tá acirrado, Ju. Quando começa a cerrar os olhos pra enxergar as coisas, a idade. Catarata. Tem isso. Tudo coisa que vem com a idade. Tem esporrada no olho que ele perde também. Vamos falar a verdade. Mas isso não casar meu filho, isso é proteína. Gosta, ele gosta. Proteína na resina. Se não termina, se não comer cu e gozar no olho dele, ele fala que não teve noite. Acorda com dor na asa. E crítico, né? Não, uma decepção que fica com chegada dó. E você tem que ser o William Tell da gozada. Se não acertar, não, se acertar a pálpebra tá errada. Tem que acertar a menina do olho, pô. Tem que botar a cabeçota no olho Não, tô louco. E aí? O William Tell, eu sempre chamo de Guilherme Tell. Ah, pode ser Guilherme Tell, mas o William Tell era... Era o professor era dele, era primo, né? de Guilherme Tell. Ah, tá, não sabia. Que não atirava flechas, assim, gozadas no olho. A versão pornô. Ele ensinou como gozar. Gozava em maçãs, né? Mas aí... Maçãs do rosto. Sim, maçã. Vamos treinar Wesley Zob, que primeira vez que está lendo comentário. Ah, né? Sim, gosto. Digo que é a primeira vez que está lendo. Não, já li algumas vezes. Já leu? Ah, então. Li o nome dele, senhor Eleanderson. Sim. É uma placa de pare é decorado? Não, a gente sabe. Da rua. Sabe pela cor. Ó, ele falou, tá bom, tá tudo muito bonito, todo mundo junto, abraçados, mas que horas começam a tirar a camisa? Deixa que eu começo. É que hoje, eles não sabem aqui, mas o João, né, vindo diretamente do Ceará aqui, do Ceará. Ele tava com cachecol, blusa de frio, sobretudo. Porque aqui já tá 38. É, ele falou que tá frio pra caramba aqui hoje, não sei se vai dar pra tirar. Ele falou que tinha água no hotel, eu falo, não, a gente nunca viu água. Come terra úmida. Humus, a gente come humus. Tijolo com infiltração, a gente adora. Temos uma outra doação aqui de Sérgio Brito. Opa! Que é só uma doação pra vai que outra. Eu tô precisando trocar de carro, vai. Ó, esse fio é para os convidados se enforcar? Talvez ele falou desse fio. Exato. Sim. Não, porra, uma puta. Pela instalação. Uma bela instalação Zop Corporation. É que você não viu como tá entrando ali. Crítico, né? É, exato. Esse Sérgio Brito 14 também, milhões de obras bem realizadas. Quase bem realizadas. O armário aqui atrás tá lindo. É, aqui, vocês não viram aqui. Não, mas é, aqui... Mas o armário não é para ser reto. É, o armário é diferente. É que você também é bem filha da puta, né, João? Porque se você vai na casa do Berlusconi, tá assim? Você não questiona. Não, ele vai falar, nossa, que novidade. Nossa, que arquitetura que faraônica. É, nossa. Agora vem aqui. Nossa, interessante. Tudo, né? Tudo torto essa brasileira. É, então, porra. Então vamos começar esse episódio aí, Wesley Zop. Agora eu vou começar a música de abertura. Ah, dá pra ouvir daqui. Cadê o Tarzan Boy? O Tarzan Boy não é uma pessoa. É um garoto. É o nosso garoto. Cadê o Dante? Mistério, intriga, doninhos flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... A Agora eu já acostumei, Wesley Zop. Não tem como. Agora eu gravo sem camisa, Wesley Zop. O Zop agora acordou, tomou um banho pra me receber. Não, olha a cara de sono. Eu não tomo banho faz 3 dias. Não. Calem a boca que Léo Lopes doou aqui. Feliz 2022. Feliz 2022. Feliz 2022. Feliz 2022. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos. O podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br. Chorume com X, o podcast dominical, que nunca atrasa, não fala absolutamente sobre nada e pode ser acompanhado somente pelo YouTube ao vivo, domingo de manhã, mais ou menos lá depois das 9h30. Naquele horário inglês, né? Depois das 9h30. Era 8h30 para ele me buscar, 8h30. Confuso de lá. No youtube.com.br/chorume, chorume com X, e temos aqui nessa bela manhã, que não é mais virtual a nossa mesa, agora a nossa mesa presencial, bem estruturada, sólida, arquitetônica. Temos ele, Wesley Zop, que sobreviveu à Covid. Eu duvidei. Eu duvidei, rapaz. A Covid sobreviveu a ele. Virou a tanto que agora tem como resistiu e evoluiu, virou homem. Exato. Mas a DST que combateu o Covid. A DST ficou bem a peso. Não, o Covid chegou nos Zop e as DST. Amigo. Irmão, é sério? Não. Eu trabalho aqui há 40 anos. Esse cara chupa pau na rua desde os 6 meses de idade. Era alimentação. Por favor, assim. Não, era chupa pau. Tinha que se alimentar, tá? Mama pau! Mama pau, por favor. Puta que me pariu. É agora, você aí, toda, só porque tá na mídia. Tá na moda. É, a gente só conseguiu derrubar o cabelo desse filho da puta. Você acha que você vai fazer alguma coisa aqui? Esse desgraçado já caiu de andaime. Já empurraram de viaduto. E tá vivo, essa porra. Tá inteiro, anda. Tá andando, filho. Você acha que ele precisa de pulmão pra viver? Você acha que tem pulmão? O Covid sai chateado. Desculpa, desculpa. Desculpa ter vindo. Desculpa atrapalhar. Temos mais doações. Mais aqui. Doações, rapaz. Aproveita aí. Fala. Gustavo Rossi, o meu querido filho. Hugo Rossi. Exato. Doou aqui falando feliz 2022, lindões. Oh. Talvez ele falou só pro João e pro Aladim. Ah, sim. Gu Rossi que estive na casa dele nessas férias. Ele aí. Sabe disso? Sabe. É, sabe porque eu pichei a parede? E a gente assina a obra, né? Tem que assinar. Claro. Certo. O filho dele está maravilhoso, está lindo. Daniel, aí o cara, ó. Muito mais inteligente que o pai. Já. Mas não precisava muito. Né? Tem mais coisa aí pra você falar ou não? Tem mais doações. Mais doações, fala. Doação aqui a gente fala. A gente interrompe pra falar doações. Temos de Fernando Gomes, falou no Roda Camisa, Ganso. Mas ele já rodou. Já tirei, já foi. Já jogou na cara do convidado. Mas ele vai rodar de novo. Aí, já que tá no mas pedido, foi até né? Bom, foi até bom ele ter pedido que o João devolveu minha camisa, tava com medo dele roubar minha camisa. Vou guardar aqui. Mas lá no Ceará tem camisa. Eu não, achei, tem, já tinha andado. Ah, já, jogou na minha cara. Temos outra doação aqui de Zé Luiz. Joseph Luiz. Não sei se é isso. Se é isso, é isso não? Esse aí é baiano, esse é baiano. Deve ser. O Joseph Luiz é. Ele falou, belos mamilos. Ah, obrigado. Feliz 2022. Ah, porque eu tenho 2 mamilos. Exato. Rapaz. Espera que tem mais doações, mais cara. Mais doação, pode falar. Show de doações. Eu não tenho pressa, não, é bom que não tenha. É bom que... Ó, Guilherme Tel Dourado. Ah, Guilherme Tel Dourado. Ah, mas parente de William Tel Dourado, então. Do pornô. Sim, sim. Que delícia, cara. Tirem a camiseta, porra. Ah, rapaz. Eu só não vou tirar que tem uma como é o nome daquela coisa que abre? A buceta! Parece mesmo. Isso, tira então, tira! É, seu buceta tira, não tirava. Louco. Se eu não fosse, você não tirava, porque temos aqui nessa mesa também ele. Aladim comedor de buceta! Qualquer tipo de buceta. Então, uma, cuidado, Eu acho que não deve ser seletivo, porque deve comer o que aparece. É isso, exato. Cara. Quem come de tudo não passa fome, não, né? Passa fome. E tô passando fome. É. Então ele vai querer que você tire a camisa. Não vou resistir, vou subir em cima dessa mesa. É, mas agora com câmeras aí ao vivo, fica até mais bonito. Ah, sim. É bom. É artístico. Aumenta a doação. Não, e aumenta também a sua disposição. Eu te conheço, Aladim. Quando você tá fazendo aquele seu sexo normal, aquele seu sexo... Ele conhece porque eu acabei mandando um VHS pra ele da gravação. Exato. Quando a gente gravava... Sim. Mas VHS e low, né? Low, que dava 8 horas de gravação. Exato. O seu desempenho lá, quando é aquele seu sexo murcho, aquele seu sexo frio, sem vontade de viver, aquele habitual, aquele sexo que você faz acabar, sabe? Aquele lá, né? Pô, agora quando você tá sendo filmado, quando você tá com torcida, você sabe que os vizinhos estão ouvindo o CGM, você vai mais, né? Você se dedica mais. É pelo show. É, né? Exato. Não é pelo sexo. É pelo espetáculo. É pela fama que você faz. Então, ó, concordo com o Wesley Zop, hein? Com a câmera, seu desempenho vai melhorar. E com a buceta na barriga de João também, que deve ser um espetáculo da natureza aí. Primeiro hermafrodita participando aqui. Do Chorou. O hermafrodita tá sumido. Antes eu tinha um bigo, agora tem 2 bigos. Isso é maravilhoso. Tio bigo. Olha lá. Dá pra chupar. Calma! De travessada ainda. Inserir a buceta japonesa. Igual japonesa. Eu só tinha visto na vertical, na horizontal, a primeira vez. Tá vendo? Exato. Aqui, temos uma outra doação. Pode falar. De Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro, veio doar pro Churume aí. Compra o Churume, Ronaldo. Bom em Cruzeiro, isso que foi ruim. Exato. Mas tudo bem. 5 conto pra baixar a inclinação, não a temperatura. Pra baixar 10 graus. A temperatura não dá nessa porra. 10 graus a inclinação da câmera, mas então, a gente baixa se a gente quiser. Vai baixar ali, Wesley Zopes. Mas só se quiser. Sim, chamem o Asbard. Olha que chique, fica até melhor, né? Chamem o Asbard para dar um bom senso nessa zona. Não sei se é o melhor pessoa. Exato, vai, então abaixa ali a inclinação 10 graus ali. Mas posso ler as outras doações? Pode. Inclusive em dólar. Dólar você lê em maiúsculo. Né? Ah, beleza. Primeiro tem a Ives, puta, minha puta, no caso. Né? Puta de Zópia. Minha putinha. Tá aqui falando, câmbio. É um ignorante. Eu tenho certas putas bem burras. Né? Pra ser puta sua. A régua é essa. Não, pá, você aceita nessa categoria, né? E aí, o que mais? Sabe que eu tô ouvindo aqui vocês falando, né? Não sei se tô. Agora o que doou em dólar, Isaac Nunes. Que também é um primo de Guilherme Tell, mas tá. Não tem o mesmo sobrenome, que é da parte de mãe. Sim, a Isaac, né? A Isaac. É isso. Beto Jamaica, que peso ver você finalmente. Falou Beto novamente Jamaica. De João e Aladinho. Falou o quê? Falou de vocês dois, porque que teso ver vocês falou novamente. Falou que são duas puta paga, é isso que falou. E teve um que veio do Ceará pra conhecer esse porra. Rapaz, é verdade. E aí? Quer dar aquela ajeitada? Vai lá. Dá um tapa ali enquanto eu apresento. Apresento o nosso querido cearense, o cearense mais bonito que já esteve aqui, ele, João! O primeiro... Arlequina, João Arlequina. Arlequina das magnetas do Instagram. Sabe, adolescente sem identidade, arrumar um nome atrás do outro. De repente, lá no Instagram, ele Arlequina. Eu falei, cara. É de verdade. Achei que era uma puta gostosa que ia gravar. Eu rapaz. Fiz a porra de uma doação, tu lê como Arlequina, você mulher. Depois fiz o comentário sem doação, aí ele não leu. Não, é lógico. Não, mas nem mas não é Arlequina, é o quê? É Arlequim. É de uma banda chamada Lacrimosa. Puta diferença, hein? Nossa! A explicação ficou pior. Melhor que essa foi Arlequim. Alemã, de Gothic Metal. Ah, Muito top, top. Esse cantar alemão. Cara, o Ives aqui pagou 5 conto pra eu te dar um tapa na bunda, mas eu acho que é muito pouco. É, não, pô. Eu tenho que. Eu pago mais 5 conto agora, vai. Pra não bater. Né? Não, não, pra bater. Mas por 5 conto não dá. Muito bem, Wesley Zop. Eu vou rostear aqui essa bagaça hoje, Douglas Ganso. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer estar ao vivo. É um prazer estar tudo funcionando. Vai comentando aí que de vez em quando o Wesley Zop vai se manifestar aí com seus comentários. Mas, ó, ó. Mas na aqui, mesa ó, branca. Assim. Oh, o microfone do Aladim tá baixo, a reclamação. É porque o filho da puta tá falando longe. Vai, agora tá... melhorou? Fala aí, fala aí. Fala aí, Daniel Cru. Vou crítico aqui do áudio. É, o... Sommelier de áudio. Fala aí, Aladim. Eu, só como... você, só você. Canta uma música. Cante uma música, amor. Cante uma música. Uma música de áudio, amor. Ah, isso é maravilhoso. Você tá compondo isso faz 30 anos. Ah, eu quis vir de clássico. Já não é anos, mas já tem tudo isso. É, clássico tem que ser conhecido por alguém, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas os vizinhos dele conhecem. Exato. Muito bem, então vamos começar esse episódio aqui, esse episódio maravilhoso. Mas antes disso, vamos para os recadinhos. Ah, sim. Música de recadinhos tocando, gente. A gente tem a música, viu? É, opa, tá tocando já. Nordista é foda. Ah, esse baiano. Paraíba. Nunca ouviu música, filho da puta. Não entende. Povo não entende. Sem cultura. É, a gente só toca berimbau. Que tinha asfalto nas ruas aqui. Olha só, primeiro recadinho que Gabriel Asbar não tá presente, porque a mãezinha dele quebrou uns ossos do corpo, não aguenta uma surra do Tico, aquela velha. E aí... Surra de pica, né? Surra de pica do Tico. E aí, então, ele tá lá ajudando a cuidar, lavar o toba, essas coisas assim. Carregar lá no colo, carrega para fazer naná. E o carregar no colo enquanto o Tico transa com ele. Mas para ser mais cuidadoso que ele, faz o movimento. O Osbar que faz o movimento com a carriola. Por que Tico, rapaz? Não... o Tico não pode ficar sem. Não aceita, não aceita. 3 vezes por dia. Será que nessa pandemia ele trabalhou no home office de pintor? Fica mais... 3 vezes por dia, rapaz. Não, Tico não aceita, não. Acho que é o bigode dele que faz todo aquele tesão nele. E a sociedade não aceita que Tico fique sem também. Não deu, não deu. Ele fica ali em protesto na frente da casa. Então, Gabriel Asbar em breve volta. Agora, Anderson Negão falou que aí... Que era. Pera! Um... Tem uma música isso aí. Opa! Por favor. Perdão, música polêmica aqui. Polêmica? Olha, fica a música triste. Tensão. É uma música triste. Ah, é a mesma. Porque polêmicas são tristes. É. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu perguntei por Anderson Negão, eu vi que todo mundo baixou a Tess... Exato. É, o Anderson Negão falou que não voltará pro Chorume tão logo, porque não tá afim, não gosta mais da gente. O psicólogo dele recomendou que ele fizesse melhores amizades. Eu não entendi. Talvez por causa do último episódio. Eu odeio o psicólogo. É, teve aquele episódio que ele chorou em frente ao público, por causa que eu lembrei do ex-relacionamento dele, amor conturbado. Dele. E aí, e dele gastando 800 reais com quê? Mas aí, tá vendo como que ele se prende a detalhes? É isso que é foda. Então ele fala o psicólogo, não? É, então. O psicólogo fala. É, então, o psicólogo dizer pra ele que ele não devia andar com pessoas que humilham ele, que não fazem bem pra era ele. Era melhor só andar com pessoas que aceitem. Rapaz. Aceitem aqui, a vida dele, ó, amorosa. Quando eu falei pro mundo. Tá broxado de Wesley Zop? Wesley Zop, eu continuei! Não, ficou chateado um pouco. Não, filho, mas ele não tem que ficar chateado comigo, porque eu não broxeio. Ficar chateado com o próprio pau. Na verdade, quem ficou chateado com... O meu pau ficou chateado comigo. Na verdade, foi essa chateação. Mas o Wesley Zop continuou. Mas meu pau continua vindo. Tá broxando por aí. É. Broxando em nome do Ganso. Aceita a bruxitude dele como normalidade e a vida continua. Claro, porra. Entendeu? Porra. Mas aí... tudo bem. Aí vai de cada um. Então, Anderson Negão não deve voltar tão breve aí, né? Não sei se ele mudar de psicólogo. Quando você fala tão breve, é ainda nessa vida, não? Eu não sei o quão breve vai ser nessas vidas. Não, só pra mas resumindo aí, ele pediu. Eu falei pra ele, né, que... porta do churume tá sempre aberta. Vamos e ver é isso. Mentira, porque... É, porque nesse exato agora mesmo tá fechada, que eu tô vendo aqui. Exato, é, é verdade, mas... Tá fechado, tá. Eu falei isso sem saber o significado também. É bom usar a termo. Eu falei também, águas passadas não movem moinhos. Quer se mostrar porque tem um cearense aqui, acha que fala bem? É. Na verdade, águas passadas movem moinhos. Não, eu nem sei o que é um moinho, na verdade. E aí, então, nas próximas gravações, Anderson Negão talvez não apareça. Você tá falando talvez para segurar a audiência? Não, não. É porque vai que um dia ele fala, ah, não, eu sou uma bicha preta, quero voltar. Ah, sim. Daí a gente fica a porta aberta. Volta, né? Exato. Tá, entendi. Então, mas por enquanto ele não deve aparecer aí. Então, mas já... temos o microfone dele aqui, ó, do lado do João. Na verdade, nem é dele, né? Mas... Não, do Chorume, mas que normalmente ele usaria. Você reparou que agora todas as espumas são verdes? Verde Chorume. Verde Chorume, ô porra. Sem mais recadinhos, vou pôr agora uma música de episódio. Música. Dança mais vezes, ó. Aqui estou mais um dia. Será? Para de cantar Arlequina aqui. Fica sempre promover a banda dele. Então vamos para o episódio de hoje. O episódio de hoje que não tem tema, mas eu acabei de inventar um tema aí, ó. Isso me lembra... Às vezes que eu dei o cu 2! Tem história! Isso me lembra uma história! Que coisa maravilhosa! 2! Ou talvez 3! Uma história que eu não lembro! Isso me lembra uma história. Exato, isso me lembra uma história que eu nunca lembro histórias. Então sobe a música aí, vamos começar esse episódio. Primeiro episódio de 2022. O negócio vai no pelo, Wesley Zó. Vai entrar com força. Pode falar com seus amigos aí no celular. Agora você tá na gravação. É verdade. Isso aqui não é mais online, não. Agora eu vejo a porra do que você tá fazendo. Eu posso falar. Na verdade, foi uma ouvinte aqui. Falar que eu tô seguro. Acho que tô seguro. Não fale com sua esposa perto dos lobby, que é perigoso. Uma das razões pra ela não ter vindo. Imagina, tu manda ele me buscar. Ela ia me esperar. Ela tava comigo lá embaixo do hotel. Exato. E agora ele já sabe onde ela tá. Exato. É questão de tempo. Eu tava querendo sair pra comer alguma coisa, mas... Ele também. Sobe a música, dança um pouco, ela João. Tá vendo essa porra? Dança ladinho. Porém, dançarinho. João, ao se comunicar que ia pra Americana. Edital. Pra grande Americana, conhecer os estúdios, Corporation, Chorume. Presente edital. Exato. O primeiro podcast com estúdio, né? Exato. Vamos falar a verdade. No Brasil, o único de humor. É novidade. Vamos abrir, vamos tirar esse elefante branco, não, que eu tenho que ficar gravando. Exato. Você tá acompanhando os comentários. Deixa eu aqui. Ele falou, ó, quero conhecer aí, posso... Levar meu pênis. Posso levar meu pênis? Falei, bom, diminuto pênis. É, mas queria uma recomendação de hotel. Até ofereceria minha casa, mas aqui tá uma zona. Nem eu tô conseguindo dormir nessa porra. Mas daí o João pediu uma recomendação de um hotel. Muito bem. Eu falei, estamos sendo patrocinados? Não, eu falei, obviamente eu não sei, porque eu nunca fiquei em um hotel em Americana, né? Então, geralmente é que nem normalmente. Mas eu perguntei, você vai vir sozinho? Ele falou, vou ir com a minha esposa, né? Como que a chama? Manda um beijo, tá assistindo. Anabela, te amo. É, muito obrigado por ter vindo comigo até aqui, só pra conhecer esses bostas aqui. Obrigado. Eu perguntei, vai vir sozinho? Ele falou, não, vou ir com a minha esposa. Eu falei, qual é o grau de... Aceitação. Não de aceitação, mas o grau de... De cu doce. De conforto que ela deseja, né? Daí ele falou, não. Tem, sim. Desculpa. Arroz doce também. É. Muita coisa doce. Mas é com branco, Arroz doce é com branco, né? Lá em Sabré, depende de onde você come o arroz, depende de onde você come o cu. Se for na Ásia, ninguém vai no canavial. Vai no arrozal, por exemplo. Não, dependendo do lugar da Ásia, vai no canavial. Tô brincando, tô mentindo pra você. Mas ó, vamos lá. Perguntei qual o grau de conforto que ela deseja. Eu falei, não, coisa básica. café da manhã colonial, ar-condicionado. Massagista, mordomo. Um belo lounge. Acupuntura, né? Porra. Eu pensei, caramba, é exigente. E pensei ainda, por que que tá com o João, porra? Exigente com hotel. Ou se não, Wesley Zobb, pensa assim, já que eu já tô com esse bosta... É, vou aproveitar as outras coisas. Esse erro eu não cometo mais na minha vida. Busco, não tem como. Busco equilíbrio, busco equilíbrio. Então, eu nunca mais vou aceitar o bosta, nunca mais vou aceitar o mediano. O mediano, sim. O pequeno, o diminuto, nunca mais vou aceitar aquele lixo. Nunca mais vou me conformar com o pior que a vida tem a me oferecer, tá vendo? Eu mereço. Mereço coisas melhores. Eu já pago por isso. Ei, cara, ela vai perceber. Calma, Bela. Não, estamos falando de hotéis. Cadê? Hotéis. Mas é isso. Wesley Zobb, você aí, muito tempo sem gravar. Devemos, é verdade. Devemos estar uns 2 meses sem gravação. Eu estava preocupado. Uns 2 meses. Estava preocupado por quê? Muito, eu acho que todo o Brasil estava. Todo o Brasil estava? Eu acho que a gente... A minha tia nem ouve. Primeiro o Bingão, a gente estava apostando na primeira morte do Zobb. Covid, né? Mas a gente viu ele foi responsável pela... É uma das maiores fake news, é essa. Né? É, a morte do Zobb por Covid. Por qualquer outra coisa. Morte do Zobb. Outra fake news é que o Ganso é mendigo, que ele mora numa mansão. É verdade. Uma mansão cheia de lixo, mas é uma mansão. Lembrando que o João veio de uma casa de pau a pique, tudo é mansão pra ele. Eu vim no shopping. O meu shopping, eu considerando agora, o shopping da minha cidade é maior do que o shopping daqui. Qualquer shopping é maior do que o daqui. É verdade. Eu vou repetir essa piada por terceira vez. Minha esposa fez essa piada, que é o shopping. É o Come. Isso. É porque é na entrada da cidade, né? Não é. Não. É, não? É no centro da cidade. É. É que eu passei na rodoviária. É na entrada do centro. Ah, no cu. No cu. Vamos falar de branco. Linguagem. Desculpa, eu não entendo esses termos urbanistas. É a Welcome Goodbye. Welcome Goodbye. Você dá alguns passos, já tá fora do shopping. Alguns passos parece muito, não parece? Olha como que é interessante a gramática. Se eu falar alguns passos, não parece mais de 100? Parece. Não parece 10. Mas aí você fala Sobral, cidade grande, Sobral. É gigantesca. Sobral. A Grande Sobral. Exato. É, Sobral. É ali na borda da Grande Americana. Estamos na fronteira. Está na fronteira. Não chega, né? Estamos tentando adquirir. Na verdade, né? Aquisicionar. É assim, a cada cidade que tem um sobralense, a gente toma aquela cidade como base. Ah, é igual base, War. Aqui é Sobral hoje. A gente começou primeiro, ó. Para o Rio de Janeiro foi o de Mocó. Sim, é verdade. É. Sobral. São Paulo, que ó, mas foi morrer onde? No Rio Grande do Sul. Aí é fã, não sabia que tudo é Sobral. Era fã do Belchior. Tudo é Sobral. Não pode ser Santa Catarina. Eu também, perguntei pro Careca Galo. Que presente eu levo pro Ganso? Ele leva alguma coisa do Belchior, ele é fã. Eu, rapaz, quando foi que ele disse isso? Fiquei pensando. Eu sempre digo isso? Não. Ele fala isso em todos os episódios. É, todo episódio. Caralho, e agora assim, já disse. Agora eu acho, falar mais eu acho que eu não sou ouvinte, porque fizeram um teste para eu entrar no grupo. Tem que preencher lá o negócio. Cadastro, né? Ou cara, mandar foto do cartão de crédito, frente e verso. É verdade, tem um teste. E a senha também. É questão de segurança. Exato, pra gente saber se é você mesmo. Sim, claro. Alguém mais saberia essa senha? Não, exato. Mas é, Sobral, é minha grande. É cidade grande. Lá onde foi provada a teoria da relatividade. É verdade, rapaz. E também o lugar onde foi provado o primeiro doce de coco com esperma de tubarão, rapaz. E é difícil lá ter tubarão. Né? Exato. E é difícil achar tubarão que tem esperma também. E coco muito menos. Exato. Tubarão então, é meu vizinho. Eu acho que é. O primeiro fui eu. Marido da Doceiras, Jorge Tubarão. Ah, boy, então é bem fácil ter esperma de tubarão. Nadava de costas, só viu a jorrada. Parecia... A barbatana passando. Oi, que bela barbatana, vamos falar a verdade? É, Jorge bem. Tubarão, um dos era aquele mais... topete que ele tinha que descer aqui. Até. Wesley Zop, eu vi que você tá querendo ler alguma coisa. Você viu que eu tava tenso? Eu tô aqui, vendo não. Que você tá tenso aí. Wesley Mato Souza doou falando, finalmente voltou. Mas a gente já voltou. Filha da puta, faz viu? Mais de 20 minutos. Exato, faz exatamente 29 todo minutos Wesley e 49 segundos também. Agora. Wesley Zop, agora deixa aí. Só tem mais um. Fala. Okay. Bicha má. A bicha Dias gorda Nunes. Não se aguenta. O Dias Nunes mandou aqui a doação pelo planejamento da pauta. Obrigado. Poucas pessoas reconhecem isso. Mas é que não dá pra planejar tudo no Chorume, né? Não, tem muita coisa que você não entende. É figurino. Figurino. É. Figurino a gente já planejou. As indústrias Chorume Corporation. Pô, aí, tá crescendo, tá crescendo. American... Continue doando, reserva tá de hotel. Exato. O hotel quem pagou foi ele. Conhecer todos os hotéis aí pra indicar o melhor. Pra saber qual é a exigência da esposa do convidado. Exato. E agora o Wesley Zob colocou sua melhor camisa pra atender a esposa do convidado. Suja comida. Sua camisa não gozada. Eu acho que não, tá mano. Gozada, tem uma marquinha ali, ó. Não, tem, não existe camisa não gozada. Camisa não muito gozada. Ah, isso. Dormiu à noite, bateu aquela, gozou. Aquela só caiu de lado. dormiu enquanto jorrava ainda, né? Não aguentou. Falando isso. Em jorrada, o Careca do Amor falou aqui, ó. Descobri que o Ganso é fã do Belchior quando vi um bigode tatuado na virilha. Ah, é verdade, rapaz. Eu não sabia que tava tendo essas lives privê. Né? Você não sabe muita coisa. Eu não assinei. Olifans. Wesley Zop, agora para de ler ali um não pouco. Vou ler agora. Olho no olho. Fala com a câmera, fala com a Ladinho, fala com o João. Você é capaz. Sou capaz. Tem um espelho para olhar no meu olho. Traga aí o que você trouxe aí para contar hoje. Ah, isso me lembra uma história. Gosto disso. A gente falando em gozadas de animais, tipo tubarão, Jorge Tubarão. Sim. Falamos aqui de William Tell. Que animal! Pelo amor de Deus! Eita, só perde pro Tico. Ah, mas não tem como ganhar do Tico. A gente disputa o segundo lugar. O primeiro é do Tico. Segundo a mãe dele. Não a mãe do Tico. Mãe do Galo. Apesar que a mãe do Tico também confirmava. Expulsou de casa ele. O que me lembra a história é, falando dessas partes de animais, que uma vez, vocês aqui já sabem, que eu, não que eu, propositalmente, me passei pelo Ganso, mas fui confundido com o Ganso. E aí uma pessoa, como que eu vou falar, se doou corporalmente pra mim, achando que eu era o Ganso. Você vai contar essa história? Não vou contar essa história. Mas é que depois que ela descobriu que eu não era o Ganso, mas essa história é maravilhosa, vale uns adendos aí. Vale os adendos? Vale os adendos, porque durante a transa, a mulher... Não durante a transa, mas... Ficava perguntando assunto de geografia, ele pensava assim, porra, eu não sabia que pra comer, tinha que passar no vestibular, pô. Tá mais foda que a FUVEST essa buceta aqui, cara. Já foi mais fácil comer gente. Caramba, vou ter que matricular no cursinho pra começar a comer buceta, pô. Não, o que acontece? Essa história eu vou tentar contar ela meio por cima. E o que me lembra a história vai... Falando nisso, ela teve algum momento que ela foi por cima? Então, um momento. Ah, um pouco momento? Um momento adequado. Um momento, como que fala? Um momento aceitável pela sociedade. Ah, né? Sim, um tempo bom. Sim. Tempo bom. Cena tempo bizarra, okay, né? Cena bizarra, imaginar os outros. Não, mas imagina ela, não sei imaginar eu. É, porque quando ela vai por cima, é aquele momento que você pensa, vou descansar um pouco. Não, né? Eu sugiro às vezes. Por cima? Não, vem por cima, amor. Em libras. Eu levo uma plaquinha. Vem por cima. Já vem. Dá um tapa assim, vai pra tentar virar a mina. Né? Vem por cima. Mas e aí, então? Você transa em meu nome? Não, é que eu transo em seu nome. Deixa eu explicar aqui pros ouvintes. Não, nunca transei em nome dele. Em nome do pai, do filho e do Ganso. Amém. E aí? Não, é uma senhora que conhecemos quando a gente foi fazer uma palestra sobre esse parte. A gente teve pouco contato com ela. Ali, tivemos pouco contato com ela, porque a gente fez uma reunião, depois foi fazer a apresentação. Depois não tratou mais temas com ela. Não teve mais nada para falar para ela. E daí um dia ela entra em contato comigo, falando assim, ah, você que veio fazer a palestra aqui e tal, né? Eu falei, sim, sim, foi eu e um amigo meu, né? Sim, a gente tá precisando fazer uma outra palestra. Palestra com o Jogora, 3 dias, fomos expulsos no segundo e não recebemos o terceiro. Tem esse detalhe, mas é bom a gente nem... Mas o Zop cobrou por isso, fica tranquilo. Bem jana, né? Daí ela falou assim, ah, gente, podia conversar, porque agora eu tô atendendo uma outra empresa para vocês também virem fazer e tal. Opa! Eu falei, claro, vamos conversar. Você é um empreendedor. Exato. Ainda falei pro Ganso, falei, ó, tô negociando aqui uma palestra, deixa comigo ou tem alguns adendos? E não, sem resolver, tá. Porque a gente raramente ganha alguma coisa com as palestras. Exato. Então, se ganhar, tá top. Normalmente a gente perde. Não, perder é certo. É. A intenção não é então, ganhar. Quando não perde, é lucro. É isso que eu lanço. Ela falou assim, mas por causa do horário e tal, você não tem como vir em casa pra gente conversar? Eu falei, tem, como ir na sua casa conversar. Tem. Nessa hora você já pensou, vou comer essa buceta? Eu sempre penso isso. Antes pau, dela falar. O pau já ficou duraço. O pau já ficou duraço. Ficou meia bomba. É o máximo. E é o meu duraço também. Que é o duraço pra mim. E já tá bom. Já tá... O pau é aquela. Meia bomba sem ver a pessoa pessoalmente, já tô feliz. Aquela birutinha de posto. Já tá aquela birutinha de posto. Já tá ótimo. Tá aquela não dobrada aí. Exato. Mas isso sem ver. Dobrado no cu, né? Elastiquinho aqui, ó. Pronto, já. Aí marcamos um... aquele zumbiguinho de bebê. Isso tem que estar bem calor. É. Daí a gente combinou um jantar à luz de velas ali, de coisas de negócios, né? Quando sim. A gente faz muito... Pétalas. Pétalas na casa, né? Na cama não tinha visto ainda. Luz também. Mas por questão da acústica da reunião, é, né? Sim, nada sim. Pornografia. Sim. Você foi de regata? Não fui de regata, fui de pochete. Agora pochete entendi por... é social, é o social dos homens pochete. Quando eu tô de pochete. Entendi porque ela deu agora. Não tem como não ter nada. É. Não é culpa dela. É. E ele ainda fez um buraco na pochete e deixou o pau dentro da pochete. Trouxe uma coisa pra você, tá na pochete. Mas em caso chegasse lá, ela achava que fosse negócio mesmo. Ah, pega aqui na minha pochete. É, mas é questão aí de tá conforto. Ah, pega meu cartão conforto. Aqui pra você distribuir. Caso, pega meu contato. Existe uma esquete do Saturday Night Live aí. Ixi, a referência do cara. Quer passar agora? Dick in the Box. Ah, sim. Clássica. Os caras colocam o ei, não é cara. Dick? Não é Dick in the Abóbora? Eu acho que todo mundo já viu esse vídeo, fui só eu. Eu acho que não, deve acho ser que a versão sou, de Sobral. É. É, deve ser de Jorge Tubarão. Exato. Todo mundo sem querer já abriu aqueles vídeos pornográficos. Ah, é sem querer, exato. Às vezes o Zop manda links mesmo. Mas é por questão cultural e não pra ficar espalhando pornografia. É assim. Que você é contra, absolutamente contra a pornografia, mas contra, pela cultura. Pela cultura, ok. É. Pela cultura você vai estar entendendo. Aquele porno artístico. Eu gosto mais dos caseiros. Aquele belo artístico, cobra KY que você está assistindo. Gostou? Que você está assistindo. Cobra KY, pelo menos o nome. E que você filmou porcamente. Uma derivação de Karate Kid Bengala que você está promovendo aí. Parabéns, cara, inclusive. O crossover vai ficar top. É, mas continue aí. Ah, sim. E daí, no meio do trâmite da conversa sobre a palestra, sobre os assuntos que deveriam ser abordados, ela começou a fazer algumas perguntas para mim, assim, tipo, ah, eu nunca entendi qual é a diferença entre mar e oceano. Eu falei, pô, eu não posso passar sem responder. Eu tenho medo de não responder. É, não. E aí? E eu ficar mal. É, parecer mais limitado do que o normal. Não, é. Entendeu? Você tá cega. Sim. Você tá cega, amor. Então, você tá cega. Ainda mais falando de mar e oceano. Tem uma... Eu secar isso. Exato. Daí eu não sei qual é a diferença. Eu falei, sei lá, tamanho e profundidade. Mandei uma seca. É que aí, nem a tua buceta. É isso. E aí? Daí depois ficou perguntando qual o principal bioma que eu achava que devia ser conservado. Eu falei, mas por que esse assunto, né? Mas eu não questiono, tipo assim, por que você tá buscando esse assunto, porque vai que ela busca um assunto mais profundo e eu não sei. É, exato, daqui a pouco física quântica. É, vamos falando enquanto eu tô sabendo. Tá falando, mas qual bioma você falou? Tundra? Você gosta de eu falei da Amazônia. Ah, Amazônia é bom. Clássico. Qualquer ignorante. Todo mundo gosta da Amazônia. Não, eu gosto de tundra, mas eu não sei se ela tem que ser conservada. Pra Amazônia, sim. É, Amazônia. Árvore grande. É, arvrona que fala, né? Vistosa. Arvrona que fala. Arvrona. O termo técnico. Caule, técnica arvrona. Então, daí consumamos o coito. Já? Ali. É bem rápido essa parte. Nem vale a pena contar. Nem vale a pena... tem detalhes. Não, eu diria não, detalhes. Não dá. Na verdade, o total é um detalhe. Não dá pra contar. É. E daí, indo embora, ela falando assim, faz tempo que você é professor de geografia e tal? Eu falei, não, eu não sou professor de geografia. Quem é professor de geografia é o Ganso. Ela, mas... Você é o Ganso? Eu falei, não, eu sou o Zop. E daí, aí eu entendi por causa das perguntas. Eu falei, ah, perguntar com o professor. Agora eu entendi porque ela fala, me come, Ganso, pô, me come. Me... Não, achei que era uma fetiche ideia. Me pode com força, Ganso. Isso, agora faz sentido. Tá achando meu pau um Ganso. Eu imitava algum Ganso. É isso que ela quer, né? Por favor, da sua imitação de Ganso, não pode fazer. É o que eu imaginei que Ganso faz na hora do sexo. Tentei correr atrás dela e dar a bicada, mas não deu certo. Mordeu o calcanhar. É. Só que assim, 10 minutos após eu sair da casa dela, eu estava bloqueado. Lógico. E não estelionatário fomos... desse? E não fomos chamados para palestra. Isso que é interessante. Mas não ser chamado pela palestra, eu atribuo seu desempenho fraco sexual. Acredito que sim. Não, mas talvez o constrangimento de ver dois gansos ali depois na palestra, ela não saber para quem que ela deu. Porque o seu desempenho fraco sexual tava sendo. Tava no teste. Tava sendo aceito, à medida que ela achava que era eu. Porque é o professor. Porque não, que ela pensa, professor, todo mundo tem dó de professor. É, fala, verdade, trabalhou o dia inteiro, deu 12 aulas, não aguenta transar bem. Não dá, não vai aguentar. É, tá dentro. Ele fez o que ele pôde, ganha mal, ele fez o que ele pôde. Tá dentro do esperado. Exato. Tu acha que fez o teu melhor? Cara, eu sempre busco fazer o meu melhor. Mas eu não sei se o meu melhor é o... É o melhor que ela já é tem. É o mediano de alguém. Não dá pra saber. O seu melhor, às vezes, é o ok no... que ela tem todo dia. O ok. No teu referencial foi o teu melhor. É, não sabe exato. Não. Exato. E o que me lembrou essa história é que eu, na virada para 2022, fui desbloqueado. Oh, então, opa, mas como você sabe? Porque ela... Ah, mandou feliz 2022. Ah, mandou e, a message. E eu vi a foto também, né? Porque daí você vê a foto, você vê que você está desbloqueado. Esse é o... Deixa eu falar com o nosso rei da tecnologia lá. Esse é um truque para saber se você está bloqueado, a pessoa não tem foto. Como que é, Ladinho? Como você sabe se você foi bloqueado ou não? É, claramente. Se a foto não está aparecendo, você já imagina o bloqueio. Ah. Ela fala, não, mas estou mandando de foto. É, aí você vai questionar a pessoa, você fala... Não, só por dúvida, só para confirmar que eu tô bloqueado, vou mandar. Ah, sumiu sua foto, o que que aconteceu? Se a mensagem não for entregue, tá. Se você chegar na porta dela. É um príncipe aí das redes. Se você chegar na casa da porta dela, o portão estiver trancado, você forçar, não abrir, você tá bloqueado? Tá bloqueado. Se você recebeu um levantamento, subiu para cortar, o cara subiu também, a bola não passou. Você foi bloqueado. Tá bloqueado também. Se eu tentei sacar 3 vezes no caixa eletrônico, errei assim. Tá bloqueado. Depois ele não me dá mais acesso. Eu tô bloqueado. Você comeu casca de árvore, amendoim, barra de cereal, chocolate, não consegue cagar. Tá bloqueado. Tá bloqueado, tá obstruído. Tô passando em frente a um comando da polícia. Não quero parar porque estou irregular. Eles vão correndo atrás de mim e me fecham no canavial. Estou bloqueado. Tá bloqueado. Vai durar pouco tempo o bloqueio. Tá bloqueado. Nossa, segurança digital aqui tá. Parabéns, obrigado. Cara, expert em redes sociais aí, gente, tecnologia. É muito tempo de estudo, né? É verdade. A gente tem que saber alguma coisa. acho que sim. Principalmente que é limitado. Mas aí você foi desbloqueado. Foi desbloqueado, mas eu pensei. Vai que ela me desbloqueou achando que eu sou o Ganso. É, às vezes ela salvou. E aí ele trocou a foto que tava do Ganso no WhatsApp. Ganso sexo mal. Ganso sexo mal. Tava escrito. Daí eu pensei, vou separar umas perguntas sobre geografia e falar pra vocês esporadicamente durante o episódio, pra eu ir tirando minhas dúvidas. Não que ela tenha feito. Ah, não que ela tenha feito. Não que você tenha... Não. Por isso você me mandou mensagem no WhatsApp e tava com a minha foto. Mas gostou? Não. Eu achei que era uma homenagem. Tá? É uma homenagem. Sim, de alguma forma. É uma homenagem. De alguém. Então, de tempos em tempos, vou perguntar pra você durante esse episódio algumas perguntas de geografia. Eu vou ver que você viu no seu celular. Não, eu notei. Ah, não é porque ela tá mandando, não. Faz diferença. É, foi só um insight. Não, tá? Isso, planície Planalto. Planície Planalto, eu tô bem ligado. Não sei se eu sei em detalhes. É, qual que é a importância do Cerrado? Exato. A Cati. Não do Marcelo Cerrado. Do bioma Cerrado. Do bioma Cerrado. Falando em Cerrado, isso te lembra uma história, né, João? Pior que não. Não. Aquele armário seu que teve que ser cerrado pra entrar na casa. Deixa eu ver aqui. Você 3 meses tá falando que queria gravar, não pensou em porra nenhuma pra contar aqui, filha da puta. E a gente mandou esse tema pra ele há 4 meses. Caralho. É, eu lembrei de uma história que eu pensei em uma. Quer falar, Ganso? Não. Então... Agora ele quer não, falar. Por favor, fala. Agora fala, porque não. Eu ia passar a palavra de novo pra Wesley Zop. Mas então, fala, se é pra então. Ele, eu pensei que era pro Aladdin. Não, Aladdin, né? Aladdin é da tecnologia. Zop, às vezes a é sobremesa a gente deixa pro fim. Eu muto quando o Zop começa a falar às vezes. É verdade. Eu desligo. Peraí, vou usar uma pergunta patrocinada aqui. Bicareca do amor. Eita porra! Momento pergunta patrocinada. Ele mandou aqui, acho que a pergunta é diretamente pro Aladdin. Comi camarão sem mastigar e senti dores intestinais. Estou bloqueado ou sou um genocida? O cara foi lá na garganta, ele pôr o camarãozinho vivo ainda. Ele tentou comer pelo cu, essa porra. Era uma lagosta, eu peguei esse camarãozão aqui. Tá bloqueado ou não? Claramente, tá bloqueado. Tá bloqueado. Muito bem, João. Continuando João aqui. Arlequim. É, talvez eu pule algumas partes, fique meio nervoso. Eu tô um pouco nervoso. Tudo bem, sua esposa. Já classificou seus documentos? Sua esposa tá assistindo. Sua esposa porque tá assistindo. Eu fico nervoso quando eu vou classificar meus documentos. Não pode mais classificar documentos. Por isso que eu fico nervoso. Não faça isso. Você perde a validade do documento. É um desordeiro. Não. Vamos lá. Teve uma história aqui. Só um minuto, que isso me deixa... Triste, né? Não, me deixa puto um cara que platifica esses documentos. Porque a platificação de documentos nunca é boa. Não, ela sempre começa a abrir as bordas. Fica ruim, tudo. Fica ruim. Não é um negócio que você acha que é eterno. Não é um acrílico ali, não, um tijolo de acrílico. E aonde eu classifico, normalmente o cara só classifica em A4. Então, a CNH fica do tamanho de uma A4. RG do tamanho de uma A4. Aí não anda com a carteira, anda com a pasta. E a mesma pasta que ele guarda as fotos de quando ele é criança. Então tem que ver. A polícia tem que ver toda a trajetória de vida. Fotos plastificadas. Sim. Pô. Pra conservação. Mas tá, não faça sério mais isso. Sério que essa criança fofa virou esse demente. Obrigado por estar aqui. Essa criança de 6 meses mamando um pau aqui. Fofa, se alimentando. Vai, meu amigo. Continuando, eu lembrei de duas histórias. Então conta uma. Ou conta um pedaço de uma, depois um pedaço de outra, e aí a gente vai unindo. Eu quero elas fazer uma fim. Coisa meio... diferente. Jogral. Black Mirror. Uma Black coisa Music. Meio Barry Mirror. Tá. Black Music. Ah, tá. Arlequim, desculpa, banda. Minha pronúncia não é tão boa. Estava em Sobral! Sobral! Sobral! Estava em Sobral! Mandando meu rap lá. Não. A história foi a... Uma vez quando eu quase dei o cu. Ah. E tem a história também de que... Quando você deu o cu. E aquele quase não deu o cu. As duas foram surpresas, a história. Não. E teve a história de que... Eu quero ver como você vai encaixar o Cerrado nisso. Mas vamos lá. Quase deu o cu. Tem tema. Você pode falar que você estava assistindo uma novela do Marcelo Cerrado. Beleza. E tem outra história que eu tava um pouco envolvido no acontecimento que eu vi lá em Sobral do irmão do Ciro Gomes, que ele jogou... Mas conta uma cada vez. Não dá interesse, sinopse interesse. Da história. Desculpa. Sem sinopse. Não é Netflix aqui, não. Dá É o trailer, né? É, desculpa. Bom, pronto. O melhor resumo tá da trailer, temporada né? anterior, não. Pronto, é a história. É, tava eu no auge dos meus 14 anos fazendo um curso da prefeitura. Que era digitação. Datilografia. Era um poão. Era poãos, eu esqueci. É uma sigla, viu? Poãos, né? Porras não. Tá, sim. Aí era eu fazer um curso de artes plásticas, trabalho em madeira, entre outras coisas. Mexia com pau, né? Era. Marcenaria. Marcenaria. É, a gente mexe com pau. De carne. Sim. Aí, nessa época eu era bem pobre, não que eu seja rico hoje, mas a gente tá na situação mal um pouco melhor agora. Sim. É, oxe, eu vim pra São Paulo, pô. Voei de avião, cara. Porra, abriu despedaçado. Ah, melhor. Voei de avião e não fui que nem o careca do amor. Ah, vou voar de avião, tenho que tirar a foto. Quer dizer, tirei, mas tá guardado. Você não fica postando. Mas não fico postando, pra todo mundo ver, né? Fazendo showzinho. Fazendo... Ele gosta de fazer aqueles... Como stories com votação. É que ele é influencer. Ele é Instagrammer. Ele recebe detergente de coco e pê pra aquela careca ficar daquele jeito. O Jorge Tubarão. Exato. Pronto, continuando. Eu tava vindo desse... Eu ficava um pouco nas extremidades assim da cidade. E eu ia andando, caminhando assim. Longe. Era um pouco longe. Sobral é bem pequena. Vai na extremidade da cidade, tá na esquina de casa. 40 quilômetros. Eu ia. Eu morava bem perto do rio Acaraú, que é o principal referencial do rio Acaraú. Lá, aqui a gente, em São Paulo, a gente tem o rio Tietê, que é ou coisa. Mas acho que não é o mesmo, não. É, talvez até seja, viu? Vem por lá. Emenda pelo oceano. Entra no mar. Ah, entra no mar, dá a volta e chega no Tietê. Esse negócio de ciclo da água, mandou porra. É louco. Às vezes vem por cima. É, loucura, porra, loucura. Doideira. Continuando aí, vinha eu com fome, saindo do curso, eu entrava de 7 horas da manhã. E saía por volta das 11 horas, 11 e meia. Era aqueles cursos que sua mãe te colocava pra você não usar droga na rua? Era. Resumindo. Pensando agora, ele era pra isso mesmo. Era. Não é o Proerd que também eu fiz. Não, e usei drogas. Não funciona, eu usei drogas. Não, mas a questão desses cursos é pra você ocupar o seu tempo. Sua mãe fala assim: esse moleque fazer 10 horas não vai estar cansado pra usar droga. Foi na natação. A filha da puta me podia ter me colocado no curso de inglês. Me colocar pra. Curso de alemão, você. Tem a sua banda aí. Eu estudei a porra do alemão pra nada, por mim mesmo, encontrei as revistinhas lá. Aprendi. Exato. Aprendi? Não, mas eu posso dizer. Por do alemão e revistinha. É o melhor. Continuando aí, fui lá, tava voltando desse curso, ele ficava um pouco afastado da cidade, assim, do centro. Aí eu vim andando, louco. Rebolando. Rebolando, porque não. Você tem cara que rebola igual uma vagabunda. Ele rebola sem querer, ele tem que concentrar pra não rebolar. Né? Era que eu tava... Tá dentro dele, vai lá. Era o que eu tava pensando agora, talvez tenha rebolado, pra ter atraído o que eu atraí. Opa! Vinha eu... E não, pior que não foi a primeira vez. Olhou, tem jogo. Minha esposa disse que eu... Você tem jeito de bicho amar... É isso, ela fala. Não, ela fala, você tem maior jeito de viadinho. Ela não fala, ela não fala bicha má. Ela não fala nessas palavras. Tem maior jeito de gaysola. Ela olha assim, nossa, você tem cílios tão lindos. São lindos? São nossa, lindos? Você se maquia tão bem. Ela não fala bicha má, ela fala baitinga. Baitinga é bem regional, né? Baitinga, explica o que é baitinga. É, vem do baitola, que o baitola... Eu tenho que dar uma de... Cortella, etimologia de baitinga. É. Baitinga vem de baitola. Baitola são bichas largadas, enquanto baitingas baitolas vem de bitolas, que bitola da rola. E vai no cu dos baitolas. Não. Difícil. Não é fácil. A etimologia você pensar. Às vezes não tem nada a ver. Eu tava contando o que mesmo? Sua esposa te acha uma bicha. Ah, ela disse que é lindo, né? Mas eu acho que... Bichas são lindas. É, sim. continuar. me perdi de novo. Você tava voltando do curso que sua mãe te colocava pra não usar droga. E nem rebolar. Só que você voltava rebolando. Não rebolar. Porque seu, o seu destino, você sabia, era ser modelo. Era bom. E aí voltava rebolando, imaginando uma passarela. Fala, que é minha passarela. Sempre na passarela. Você tava lá? Você tava lá? Conhece o caminho? Fazia carão. Era uma passarela. Fazia carão. Sabemos. Era uma passarela na frente do fórum, na faixa da cidade. Isso, olhava no foco e ia, rapaz. Ganso, tu tava no... Na Hilux. Ele é contra a Hilux na cidade. Exato. Ah. A não ser se porque deixou uma história em Sobral. Sim. Pronto, continuando. Aí tava vindo eu vinha todo dia... Sozinho. Que hora era? Era por volta de umas 11 horas, quase beirando ali pra meio-dia. Ah. Sol bem quente, Sobral. Sim. Aí vinha eu sozinho, eu vinha sonhando, tem um futuro. Usar serei drogas. Modelo, não serei? Ei, irmãos, vamos seguir com fé. Do meu lado. Tô cantando. Os lojistas cantando junto. Eu vinha do lado, tinha um fora do lado, a estrada principal, a avenida. Do outro tinha umas casinhas populares, né, essas dadas pelo governo. E passava essa a principal estrada que dava acesso à cidade. Vinha eu. Você estava passando a passarela por cima do rio ali? Não. Bem antes mesmo. Até parece que tá se localizando. Aí vinha eu lá sonhando, porque eu já tava começando a curtir uns rock, né? Sim. Aí, na época, a modinha era muito MP3, aparelhinho de MP3. Ah, você já tava com o seuzinho ali. Não, tava nada, eu era liso, porra. Eu acho que você tava sonhando, então, em MP3. Eu ganhava. Que falando é que ele se depilava pra ser modelo. Sim. Era bem liso. E aí ia colocar o MP3 e escorregava. Porque ele tava todo besuntado. Óleo. Não grudava no corpo. Né? Em banha de porco. Que é o que tinha. Aqui, agora, eu consigo grudar um microfone. Fone nessa teta, então grudendo que ela tava. Ele tava liso, realmente. E aí você veio sonhando em ter um MP3. Sonhando em ter um falando, MP3. Falando, se eu tivesse um MP3, eu estaria ouvindo tal música, né? Isso, pô. Música, é isso. Tá. Eu já tive essa vida de pobre aí. Eu já sei como que é. Esse sonho. Mora numa mansão. Exato. Um mas nem sempre fui de sucesso, viu? Aí vinha eu. Era sonhando. A gente é, quando a gente é adolescente, criança barulhando pra adolescente, a gente sonha muito, né? Você criança... vive a vida aí, que é aí, sua. A imaginação vai longe, exato. Vai e volta. Você pensa assim, se tivesse outra família, se tivesse nascido rico. É, se tivesse nascido gênio, se tivesse nascido bonito, se o seu pau fosse grande. Pensa muita coisa. Não, mas o pior é que nessa fase, né, a gente não sonha com pau grande, porque... Porque você não sabe se o pau é pequeno. Você não mas tem não tem referência aí. A única referência é Jorge Tubarão, que é uma anomalia. Não, a gente tem referência. Quando mas... você é adolescente, você torce pra ter o pau grande. Você torce. Você reza tempo... pra que... Não, ainda vai criar. Até os 30 crescem. Exato. Até aquele estirão de pau. Estirão de pau, é verdade. Faz aquela pesquisa no Google até que... Até quando... É que nem a orelha que cresce até a velhice. Mas o pau acho que não é assim. É, faz aquela pesquisa no banheiro público também, quer ficar aqui, ó. É. No zóio de trena. É. Lembrou do zóio de trena, agora não tem jeito. Vinha eu, de repente, vinha sozinho, a estrada meio-dia, o pessoal almoçando, o pessoal indo pro trabalho, mas nesse horário específico tava vazia a estrada. De repente eu escuto um barulho, olho pra trás, eu vi. Passarinho. Talvez tivesse. Os passarinhos estavam voando assim, ó. Tá fresco, né? Mas... Esse dia fez só 45. Ah, então tava meio nublado. Tava frio nesse dia. Aí eu vi, eu escutei a Hilux. Nossa, mas só pelo motor você reconheceu. Tudo lá é carroça. Ah, vagabundo. Não, tudo é carroça. Né? Eu olhei pra trás, porra. Eu olhei pra trás. E olhou pra trás por baixo das pernas ainda. Foi mostrar aquela bundinha, sabe? Foi mostrar o malemolência. Pra arrebentar, falar, quem sabe não é Duda Mendonça querendo quem aí. Sabe, me agenciar. Mas não é, só deixando claro. Eu acho que é cultural. Por que o Duda Mendonça estaria no Sobral, né? Buscando bichas lisas, né? Buscando... Lisa é sem dinheiro, porra! Ah, sim, claro. Queria uma beleza rústica. Foi legal. Uma beleza indígena. Ai, Lu, só pode ser tudo bem doce. Caralho. Puta que pariu. Só a Duda Mendonça pra não vir de charrete aqui. E vai me agenciar. Cara, se tá de Hilux, alguém vai me agenciar aqui. Pra mim, olha meu desfile aqui. 11h30 da manhã. Pô. Alguns modelos são descobertos assim. Exato. São, claro. Acho que todos. Em filme é isso que acontece. É verdade. Sem Thaís Sobral. Na Cinderela Baiana aconteceu assim. A Carla Pérez estava dançando. Jesus lá. Luz também, né? Sim. Assim, quem é Jesus Luz? É o que deu aquela sapecada na Madonna. Exato. Ah! Beleza, entendi. Que gay, só pra saber disso. Eu acompanho. Claramente não acompanha Léo Dias. Mas e aí? É... Era uma Hilux prateada? Eu olhei uma Hilux prateada. Acho que não existe de outra cor também. É. Acho que não. Padrão... Playboy. Tipo maldito. Ford de 1900. O Wagner mandou aqui. Vão mamar uma berinjela no pé. A gente mamar uma berinjela no pé. Nunca tinha ouvido essa. Vai mamar uma berinjela no pé. Mas deve trabalhar, colocar uma berinjela no pé também. É, pra mamar ainda. Cada um com seu fetiche. É, eu não vou questionar. Mas continue aí. Cara, João. Só porque pensa que é vídeo, agora pode fazer as fetiches dele na live. Não sei. Você olhou que era Hilux prateada, padrão? Vi a Hilux, olhei assim, ela vinha devagar, tipo, quando estivesse assim, assistindo. Eu achei tava que... Tava assistindo. Aí eu olhei ela assim, vi a movimentação e me apressei o passo. É. Vai que alguém querendo me sequestrar. Fazer vários modelos. Querendo me dar uma vida melhor. Exato. Vou tirar você aqui desse lugar. Pra levar você pra morar comigo. É... E não interessa o que os outros vão pensar. Sim. Vinha o carro, aí eu acelerei o passo. Quando eu acelerei, percebi que ele acelerou também. Mas uma acelerada de Hilux e eu. É. Ele me alcançou bem mais rápido. Exato. Ele me alcançou, eu cheguei, ele chegou assim. Porque o cara tava pra caçar, e se a presa foge é mais divertido. Pera aí, Ganso, teve um pagamento em dólar. Opa, aqui. Rapaz, pagamento dólar, em dólar. Teve um pagamento em dólar. Cala a boca, João! Por favor. Falou, Ganso, levanta e mostra esse seu corpo tesão. Ah, não, mas ele é espanhol. Quanto foi? Porque ele falou Ganso. $5. Ganso? Ah, é, Ganso. Se fosse vídeo. É, não, então ainda não podemos. E a outra perguntou assim se tinha que pagar pra você colocar a camisa. Ah, não, aqui você pode doar quanto for essa camisa aqui agora, não, não voto. Tá bom, não entra. É porque não entra. É porque não entra mais. Não entra mais. Ah, o ar-condicionado não tá funcionando hoje. Ainda mais grudando o corpo do jeito que não dá. Continue, João. Você deu aquela... Eu olhei... Opa, o servo levantou a cabecinha assim. Igual as orelhinhas mexiam ali. Igual um servo no Cerrado. Exato. Aquela promessa de futuro. Exato. Opa, não sei se eu fujo, não sei se eu fico. Mas eu acho que eu fiquei. Exato. Sabe? E aí? Eu fiquei, eu olhei assim pro lado. Pensei que fosse alguém que queria me pedir informação. Aí vi que era um gordo, careca. Pera, esse não é o Duda Mendonça. Pior tipo de jeito. Mas e aí? Gordo, velho, velho. Não, velho, eu acho que tinha assim uns. Normalmente gordos, careca, sempre com cara de acabado, né? É, tem. Sim, mas um pouco barbudo, né? Mas... É. Uns 40 anos. Olhos 40. Ardentes. Olhos ardentes. Castanho. Cor de mel, cor de mel. E aí? Tinha uns assim, parece uma bandeira. Preciso de mais uma dica. Ele perguntou alguma coisa da sua esposa? Ah, não. Eu acho que ele ainda não tinha praticado essa prática. Então não é quem eu tava pensando. Nessa época ele só aliciava menores. Aí eu olhei assim, pensei, vai me pedir informação. Ele olhou, eu olhei. Aí ele continua andando, aí eu olhei de novo. Ah, tá vendo como que é oferecida? É o que acontece, né? Quando a gente olha pra outra pessoa. Exato. Olhou de volta, olhou, né? olhou no fundo do olho. Deu sinal assim, peguei no pacote que nem aquele os garoto de programa lá no centro de São Paulo. Tem esse mercado lá. Ah. Né? Aí eu olhei, e o cara olhou pra mim, mas eu muito novo, bem ingênuo. Sabia nada na tua vida. Ingênuo, com virgem. Exato. Eu acho que ainda é, mas... Quase virgem, quase virgem. Ingênuo. Olhei aí, o cara. Ele olhou pra mim. Eu não consegui dar informação extra que eu ia fazer. Ia ser muito da hora agora. Tá, pode fingir que não aconteceu. Aí o cara olhou pra mim assim. Ei, quer passear comigo? Aí eu olhei assim pra ele. Opa, como é, senhor? Não entendi. Como é, senhor? Aí, você quer passear comigo? Um sotaque assim, meio paulista, carregado do interior de americano. Ah, sim. Aí, você quer passear comigo? Pera, parece que foi esse mesmo. Você é bom imitador, hein? Ah, eu imito bem. Ele olhou pra mim. Eu ainda não entendi, porque eu sou bem lerdo, né? Aí ele viu que eu não entendi os sinais. Aí ele quis colocar mais claro ainda. Não, porque aí ele ficou com mais tesão. Aí porque ele... quando ele viu que você era novato no assunto... E de piscinha? E ser bicha oferecida. Ele pensou, bicha de piscinha? Esse cu aí deve estar novo. Sêmen, né? Esse cu deve estar pedindo pau. Exato. Agora ele ficou com deve mais tesão. Tá dando bote. É. E aí? Ele falou... Quer comer meu cu ali no motel? É sério mesmo? Assim, na lata, na lata. Quer comer meu cu ali no motel... Ah, eu achei que foi direto. Eu gostei. Porra, velho, o MP3. Não, mas ele não ofereceu dinheiro. Ofereceu o cu até então. Ofereceu o rolê. Era só pelo prazer. Ofereceu o rolê. Olha aí, ó. Foi isso. Em seguida, ele não ofereceu dinheiro agora. Depois ele ofereceu, mas veja que eu pensei no MP3 muito antes. É, pô, um MP3zinho aí. Ah, mas ele pensou no MP3 pra ter um clima, uma música ambiente. Exato. Ele putz, meu MP3. Ele, porra, se eu tivesse com o MP3 aqui agora. Eu comi esse cu agora. Nossa, eu comi trilha... esse cu de jeito. Mas sem MP3 eu consigo. Exato. Daí o cara, ó, posso te dar um MP3. Não, ele só ofereceu assim... Te dou 50 contos. Naquela época era governo Lula. Hoje, na época que 50 reais era 50 reais. Era governo Lula. Eu recebia 50 reais do projeto da prefeitura, dava 40 pra minha mãe. Mãe ficava com 10 e ficava bêbado o final de semana inteiro. Exato. Ah, sim. Bebia vinho, caralho, cachaça. Oxe, era e bêbado. Aí, cinquentinha aí cinquentinha. Na faixa, livre, sem impostos. Aí que foi que eu fiz. Em troca de comer um cu, que é tipo... Normalmente você teria que estar pagando. Né? Exato. Eu acho que só... E outra, não é uma atividade que requer muita habilidade técnica. Ah, não, sim. Não é montar um motor de foguete, né? Aí é fácil. Então... Eu acho que ali naquelas hipóteses ia requerer um pouco de habilidade e força, e o que eu não tinha. Não, mas você não ia primeira ter que estuprar o cara. Imagina ter que abrir aquele cu peludo assim, na faixa. Não sabe se era peludo. É, ou sabe. Ah, a gente vai segurar esse formato. Você veio ouvir o MP3 hoje. O MP3 já acabou. Né? E aí foi essa minha história. Mas e aí? Falou não, obrigado. Não, eu fugi, cara. Eu fiquei nervoso pra caralho, com medo de ser levado, porque na época tinha uma história. E ser obrigado a comer um cu também. Não, de ser estuprado. O cara, se eu dou meu cu, tu acha que o cara não vai querer comer o meu? Eu não ia fazer. E cobrar 100, né? E aí você deve 50 conto. Aí piorou. Aí você deu o cu e ainda tá devendo na praça, Dani. Aí não dá, cara. Eu ia comer, não ia fazer nada. Pênis em crescimento, em desenvolvimento. Exato. Duas cutucadinhas. Como tá até hoje? Como tá até hoje? Teve uma doação em dólar. Opa! Aqui. Vai, malvado. Levanta e deslumbre com esse. Com essas ancas fecundas. Quanto foi? Quanto 15 foi? Dólares. Ah, agora. Mas tinha que ser 20, porra! Caralho, não posso ficar dólares. Somando. Não, aqui. Não, é, tem que ser de uma vez. É somado, é soma, porra. Claro, porra. Mas vou, ó. Ah, já deu um tchan. Olha pela câmera, ali. Olha profundamente ali. Porra. Eu tive um pouco de tesão. Obrigado. Na verdade. Mas... Eu pensei em passar aqui na frente com uma Hilux agora. E um MP3, um MP3. Tá valendo um cu, tá. Vou valendo subir um cu. Uma musiquinha aqui pra gente ir pro próximo bloco. Bora. Dança na música. Aí, eu tô ouvindo aqui do Ganso. O Aladim, rapaz. Presencial outra coisa. Aquela internet que trava, que ele não paga. Aí, Wesley Zop, maravilhoso. É, é ou... ver ele em tempo real. Né? É, ou são instalações mal feitas. É da Zop... ah, é bem provável. É Zopnet? É Zopnet? E aí, Aladim, você já foi... É, questionado na rua se queria comer um cu por R$50? Não, nunca me não. ofereceram um cu por 50 reais. Não, eu também não. Nunca me ofereceram um cu de graça, eu acho. De graça não, não foi oferecido. Pago, então. Mas quando você tá na atividade, você passa o dedo e fala, ué, você entrava? É, é, é, é tem a, estranho, o reconhecimento não biométrico. Não tem biometria. É, mas aí levou pra jantar, aí chamou um iFood. Nunca é de graça. Não, graça nunca é. Nunca é de graça. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. O João aí, logicamente, cresceu sem pai, né? Ah, você vê cara, pai morreu você com vê... 11, eu tinha 11 anos. Exato. Você vê que falta morreu uma figura... Morreu de desgosto. Uma figura de... Uma figura paterna pra ele se espelhar, tá vendo? Falta, você percebe. Fui criado com a minha avó, sim. É, exato, sim. E não é uma figura paterna. Exato. Então, é, ela tinha pau. Ela dava cu por muito menos do que 50 reais. Mas a questão direito. Não é nem essa, João. A questão é... Meu pai me ensinou uma técnica pra quando tem esses abusadores da Hilux aí, que hoje em dia é Hilux, mas antigamente era Passat, né? Sim, vocês, ó, é, Voyage. F1000. Diferente. É Lain. Já foi... É, que Lain, rapaz? É Aladim. Ah, desculpa. Mas um abraço pro Lain. Um abraço pro Lain que vai casar esse ano aí. Vai casar esse ano? Falou que a mesma. Falou que ia mandar convite. Olha, não sei aí. Se vai mandar. Mais pra todo mundo do grupo? É, não sei. Acho que não. Mas continue aí. Eu pergunte, vou, pergunte pro Aladim. De raiva. Olha no olho dele. Olha no olho dele e pergunte. É, Aladim. Alguém, uma passagem. Eu já te ofereci um cu? Um Passat. Ele não. Quando ele falou Passat... É, o carro, o carro, o carro. É marca de carroceiro lá no... Lá no em Sobral. É que eles montam as placas. É. Ele é da puta. Não sabe escrever. Não, não, nunca, nunca tive... esse presente de ter um cu oferecido, Deus, né? Assim, numa Hilux. Deus nunca, né? Te proporcionou isso. Nunca fui presenteado com uma oportunidade dessa. Às vezes você... Às vezes você... Esses caras... Porque esses caras dão valor a duas coisas. Sexo de forma violenta. Violenta e constrangedora. É isso que humilha, é isso que humilha. É. Só que isso é a segunda coisa que eles... E o carro! E o carro! E o carro. Por quê? Porque o carro é o que permite ele ter... Sexo de forma violenta e constrangedora. É o que é o cartão de visita ali. Exato. Né? Hilux. Então ele sai andando na rua. É o vale cu, é o vale cu. Dando o seu rolê pra conseguir sexo violento e constrangedor. Esse dia eu vi até um cara com um carrão, nem sei falar que carrão que é. Landau. Você deu pra ele? Não, não dei. Ah. Tentei, mas não consegui. Cara, parece aqueles Eclipse, lembra aqueles Eclipse? Sim, sim. Tipo, era um amarelão. Você já deve ter visto esse carro em americano aqui. Porque o cara colocou o Instagram dele no vidro de trás. Entendeu? Então é esse tipo de pessoa. Então meu pai me ensinou, se você for abordado, não é do seu jeito foi carinhoso, o cara ofereceu um dinheiro, né? Você ia ter vantagens, ali era uma relação ganha-ganha. Uma carreira de modelo. Exato, Duda Mendonça, é. Alô, Duda Mendonça, queremos você aqui. Agora, às vezes o cara vem com forma de violência, quer te estuprar, quer te assediar. Sim, perigosíssimo. Ah, perigosíssimo. E daí, a grande técnica, hoje em dia tá mais difícil, mas é fácil se achar. Algum tijolo no chão. Ou ande com ele no bolso também. Ande com ele no bolso, uma pedra de calçado. Se esse cara ficar te assediando, mete-lhe o tijolo no vidro da frente do carro. E aí você vai deixar o cara em choque. Gosto dos ensinamentos do seu pai. Exato. Ele é um cara muito coeso. Porque o que o cara vai falar? Filha da puta! Não, exato, mas o cara não vai na polícia, porque ele é o assediador, ele não, pô. É. Entendeu? A corda sempre é mais fraca pro pobre, então... Você te oferece, quer chamar a polícia? Mas você já tá fudido, você já tá fudido. Chama a polícia, filha da puta! É. O cara disse que tu ofereceu o cu pra ele e ainda... tu jogou a pedra no carro porque... Mas aí porque ele passa vergonha, porque se você ofereceu, ele tava procurando, ele tava de carro. Entendeu? É verdade. Como que ele ia oferecer a pedra? É. Não, já foi. Entendeu? Não, sequestro? Ou come meu cu, eu jogo a pedra. Quer comer meu cu? Então, o que você falou? Você tá tijolada no carro. Não tem sentido. Concordo. Entendeu? Então, pô, tijoladas resolvem a maioria dos problemas. E qual é o conselho do teu pai pra quem quer dar o cu? Pra quem quer dar o cu é o que o cara fez. Vai pedindo, vai oferecendo. Pede cu. Não, quem quer dar. Ah, quem quer dar? Oferece. Quer dar o cu, Zó? Não, hoje não. Quem quer dar... Pera aí, não na gravação. Beleza, beleza. Quem quer dar não tem quem segura. Essa é a verdade. Ah, sim. Essa é a verdade. Quem quer dar vai achar que pode. Quem quer dar vai dar. Não tem... Quem quer dar vai... Dá é de graça. O difícil é pro penetrador. Exato. O penetrado é fácil. Exato. E você, Aladim, aí depois dessas histórias de penetrações envolvidas, a Book Rosa e por aí vai, o que você trouxe aí? É, eu tenho uma história que eu não sei se fui penetrado. Ah! Não, peraí, foi. É, Porque senão você ia falar, não fui penetrado. Não sabe se tá pronto pra admitir aí. Né? Eu não... Eu não sei. Inclusive foi Wesley Zop. Não foi penetrado. Ele broxou antes. Nessa bunda seca de Aladim aí, né, rapaz. Tivemos aí um pequeno evento, né? Mil pessoas. Jantar dançante. Capital inicial. Deixou o Maracanã. Meio Maracanã. É, na outra metade tava tendo jogo. Final, né? Flamengo. Após as aberturas aí da. E aí, decidimos, por bem, alugar uma van para ir para essa casa. Lembro muito bem. Alugou a van para fazer um evento. Sim, então... O velho da van também estava, que era perto. Aliás, parte que nojo, eu fui em Santa Bárbara ontem. Vontade de jogar uma pedra naquela merda. Mas perto, ele quis comer seu cu? Mas na Hilux não joga pedra. Na Hilux não. Não, ainda bem que eu não vi esse desgraçado por aí, senão eu jogaria. E aí, quando você vai de van, você já vai pra beber. Pensando. Tá liberado. E não tem limites com a bebida. É isso. Exato. É. Era open. Era open pelo que você levasse. Ah, então era open. Pelo que você levasse, pelo que os outros levassem. Exato. Sim, porque você sempre acaba tomando o que os outros levam. É, exato. Né? Ainda mais você que leva Kaiser e odeia Kaiser. Kaiser sem álcool, ele leva. Mas a Kaiser é a mais barata. Vou levar Kaiser. Exato. Não quer que eu leve Kaiser? Não me convide. Não quer ter Kaiser num evento? Open Kaiser. Era open Kaiser. Muito bem. E aí... Levamos uma galera, todos já com más intenções de ficar bêbado, muito bêbado. Não é tão más intenção, mais intenção é vou lá roubar celular, vou lá roubar carteira, vou passar o pó nas maçanetas, vou cagar fora da privada lá, vou humilhar o garçom, isso é mais intenção. Vou cheirar o cu do dono da casa. Exato. Vou dar chocolate pro cachorro, isso é mais intenção. É verdade. Não façam isso. Lá pra ficar bêbado, tudo bem. É verdade. E aí, chegamos lá, tal, todo mundo confortável, de van, sabendo que ia voltar a hora que tinha. Era só você e o Zop de van e o motorista? Ah, não, eu nem tava na van. Não, ele não foi na van. Ah, nem não tava. Foram umas 12 pessoas na van, mas Wesley Zop não foi. Fui de moto. Não cabia. Não tinha porta-mala. Ele não trabalhava com carretinha de bitrem. Imagina, vamos na carretinha de bitrem. Não tinha um padate. Se fuder. Passade, fala mesmo. Passade. Eu falei do concorrente. Chegamos lá, eu com minhas Kaiser. Você com as suas intenções boas. Kaiser e uma mortadela que você sempre lembra. Mas a peça, né? Sim. Vai cortando durante a... Uma Sadilar inteira. francês. É, o dono da casa que se vire para fazer os petiscos. Claro, é patrocínio, sai de lá? Não era, não, não era. Ainda mas... não. Ainda é não. O que come e o que bebe. Mas não, não disse em que condição você tem que levar. Ninguém falou que é o que leva você um come. Leva um vivo. É. Exato. Certo. Se não falou que é pronto... Não. E aí? Tem que ser bem específico. É, o convite tem duas páginas. Conforme lauda 3, né? É. O preparo do alimento deve vir antes. Ou pelo menos pré, né? É. O alimento não deverá vir vivo. Tem que ser específico. É, senão, certo. Pode senão... qualquer coisa. É. Fica bem, tá no contrato? Não tá. Então pode. É. Sim. Ele é advogado. Sabe disso. Advogato? É. também. E aí, tal, começamos, descemos as bebidas, tal. Vamos. Wesley Zop já tinha chegado. Não, ainda não. Não. Ele tinha sido convidado. Teve um hiato. Ele tinha sido convidado. Tinha sido convidado. Sim, sim. É, tinha sido convidado. Era em Americanas? Era em Piracicaba. Ah, tá. Era em Piracicaba. Aí, chegamos, descemos dessas bebidas e tal. Ah, vamos ligar uma musiquinha aqui? Vamos. O jantar dançante. Jantar dançante. Colocamos um MP3 pra tocar. Opa! MP3 da Hilux. E aí, começamos as bebidas, né? Fazer a degustação. Ah, sim. E eu perdi um pouco o controle da degustação. Você degustou demais. Ah. Desgostou. É, começamos a beber ali por volta de umas 8 da noite. 8:03. É. 8:03. Mas foi pelo rabo, assim, pra ficar tão... Mas colocaram o funil no toma, vai. E só descer o Kaiser quente no toma. E mortadela. Mortadela no bambi. Cara, é exótico. Todo mundo vai, o MP3 rolando solto, vai. Tá, e aí? Vamos pensar no esoterismo disso. É verdade. E tinha... Show. Muito... E você perdeu. E eu perdi essa parte. É. Tinha muitos tipos de bebidas diferentes. Mas filmaram, né? Então depois eu vi. Ah, sim. E quando tem muita bebida diferente, você se sente desafiado. Você fala, é igual um buffet, né? Preciso provar você todas. Você quer misturar macarrão e, sei lá, carne de cavalo, você quer... Sim. Você... Farinha. Tabule. Quer colocar ovo de codorna. Você vai... Feijão gordo. Exato. Feijão gordo e tutu de feijão. Né? Feijoada. Exato. Você mistura. Se já foi um buffet, ela de... Fiz... Era... Self-service é à la volonté. À la volonté quer dizer o quê? À la volonté. É isso que quer dizer. É o que eu falei, é o que quer dizer. literal. Aqui não tem minhas palavras, não. Pode levar até no passado. Exato. Dá pra levar. E aí, rapaz, o primeiro prato que eu fiz era só carne de porco. Tipos e modelos de carne de porco diferente, rapaz. Linguiçada. Linguiça, torresmo, bisteca, costelinha. Exato, entendeu? Então é isso. É a mesma coisa que as bebidas. Exato. E aí eu... Várias Kaiser, ele misturando. Kaiser quente, Kaiser gelada, Kaiser quase gelada. Kaiser com limão, Kaiser com água. Kaiser morna. que é pior do que a quente. É pior. Kaiser no rego. Né? Pode tomar um Kaiser onde for. Lá. Tinha um Kaiser lá. Kaiser alemão. Ele achou que era fantasia. É. E aí, eu fui atendendo... essa vontade de experimentar todas as bebidas. Que tinha drinqueiras, aquelas pessoas que falam, nossa, eu faço aqui uma caipirinha com manjericão. Tinha essas pessoas? Tinha um drinqueiro que é amigo nosso, que é ele que faz os drinks. O Wendel Bezerra. Não, era o Dindim. Era o Dindim. Ah, não é o mesmo? Não, o Wendel Bezerra, o dublador. O Dindim. O Dindim ele faz de forma amadora. Ah! Sem fins lucrativos. Então não é só fim bebetício. Então é um viadinho. Sim. E aí ele começou a fazer. Não, e prova esse daqui. E prova esse. Eu já tinha provado uns 10 drinks diferentes. E tinha de tudo nesse E eram drink. Bons? Ou eram, provava... Todos eram bons. Porque depois do quinto ali, qualquer drink qualquer coisa é bom. Com piroca, sem piroca. Acaba completamente o seu nível de sommelier de drink. Sim. Então você começa a tomar qualquer coisa. Igual a pessoa que bebe Campari. É. Né? Não, mas no que café da manhã. Aquela merda ali, horrível. A pessoa que bebe Campari tá morta por dentro. Que ainda bebe Campari, sim, tá morta por dentro. Não, não, ser o Jorge Clooney. Aí tudo bem. O Jorge Clooney é drink. Ele bebe perfume também. É. Tá. Mas continue. Aí você exagerou ali. Fui começando a perder a consciência. Do tipo que eu oferecia drink pras pessoas. E mas tava na sua rola. Pega na minha pochete. Quer comer meu cu no motel? Te dou 50 conto. E aí peguei uma Hilux e saiu. Fui até o Ceará. Ai, bicho. Quando tá fora de si, é só cada coisa. Né? E aí, eu comecei. E quando as pessoas não tomavam o drink, eu tomava a dose delas. Você não quer aquela dose, tem que ser tomada. É verdade. A dose já foi bêbado posta, chato, tem que ser tomada. Não, Aladim já é chato, hein? Sóbrio. Imagina bêbado. Imagina bêbado. Bêbado com tesão. Imagina. Às vezes a pessoa tava bebendo lá, vinha ele, tomava o copo. É, já achando que tinha oferecido o drink, mas tava roubando o drink da mão da pessoa. Tá certo. E aí as coisas começaram a sumir da minha memória. Os acontecimentos durante a festa. Começaram a nem estar na sua memória. A importância de se usar roupa, por exemplo. Você sumiu da cabeça. Você ligou no automático e foi. E aí, eu fui mudando de ambiente. Wesley Zop não chegou ainda. Ainda não chegou. É típico o perigo, Wesley Zop, o perigo ainda não chegou. Ele tava salvo ainda. Fui mudando de ambiente e tal. De repente, eu tava numa cozinha. E que nem a menina do Exorcista. Que é normal numa casa. Mas o ambiente era tipo aquele onde tá tendo várias... É um ambiente rural. Bom. Eu achei que fosse aquela... Tem uma salinha ali, tá tocando Não. Tinham duas casas. Tem um pessoal se comendo. Uma casa pra vomitar, que foi a que eu usei. Óbvio. Casa específica, sim, só pra vomitar. Sim. Pessoal, aqui é chique. E a outra era de moradia, que essa eu não fui. É engraçado que a casa de vomitar não foi imposta isso pelo dono da casa. Não, acho que não foi ele. Ele chamou casa da festa. Fui eu que criei a regra. Anotaram lá, vomitório. Party house na porta. Porque era pra vomitar no banheiro. Exato. Mas tinha gente no banheiro. Então vomitei na cozinha. Exato. É um pré-acordo, na panela de preferência. E comecei a vomitar na cozinha toda. No quentão. E aí, isso... Depois que eu vomitei na cozinha, minha mente apagou. Isso era 8h25. Ele chegou às 8. A minha memória apagou. Você não tinha comido umas mortadelinhas antes? Tava de estômago vazio? Tava de estômago vazio. Confiei totalmente no meu potencial. Mas nem se tivesse... 55 quilos, ele achou que tinha... Mas nem se tivesse com o estômago cheio. O tanto que esse animal bebeu nessa festa, bicho. E tava na fossa também. Tinha eu esse percebi detalhe. Que ele tava na fossa porque ele tava postando foto do Instagram sem camisa. Quando a pessoa começa o naipe, ele posta foto do Instagram sem camisa. E legenda de salmo. Tá oferecendo produto no mercado. Tá querendo mostrar, olha o que você perdeu aqui. Olha o que você perdeu. Não, mas ele tá querendo mostrar pra pessoa, olha o que você perdeu aqui. Tá. Olha esse mamilo doce. Tem escrevendo salmo. Exato, eu sou bom pra casar. Depois posta foto dele cozinhando alguma coisa. Depois consertando o carro, esse tipo de coisa. Currículo que chama. LinkedIn. Currículo LinkedIn do Tinder. E aí, perdi a consciência. Só lembro de alguns momentos, né? Por exemplo... Flash. Que eu tava deitado numa cama lá. Eita, porra. E tava acontecendo um coito do meu lado. Não era do teu lado, era no teu corpo. Não, era do lado dele, é no cu. Aí eu... era do meu lado. Geladinho. O lado... Era do meu lado, o lado meu que tem o cu. O lado de trás. Ele deitado assim, pensando, nossa, os caras aqui atrás... Não... Tá no empenho ainda, né? Os caras tá tremendo até essa cama aqui, pô. Eu chego tá sentindo no meu tomo. Nossa! Mas imaginando que... como seria. Tô imaginando que toma forte pra aguentar tudo isso. Cadê a outra pessoa? Vou nem olhar. Vou atrapalhar o momento. Você não gosta mesmo. Ai, ai. Eu não sabia que eu conseguia dormir de quatro. Dormindo de quatro ali. E aí você lembra desse sexo? E eu não lembro... Ao seu lado. E eu não lembro o rosto das pessoas. Claramente que não. Depois fui saber quem que era, mas também já tinha passado meses, né? Tá, sim. E aí foi o momento que chegou o Wesley Zop. Ah, exato. Meses depois. Não. Na festa ainda. Chegou com a polícia. Chegou de Hilux. Lá de... Aí que abriu o portão, entrou a Hilux. O senhor careca de meia-idade. Até derrubou o boneco do careca de meia-idade. E falou... Quer comer meu cu ali no motel? E tem um motel perto ali. É bem perto. Tem um motel do lado. Bem perto. Que o dono da casa chama de casa. Chama quarto da minha mãe, ele chama, né? Mas o Aladim muda o nome das coisas. Ele ressignifica as coisas. É, tipo, Passat e Passat. Gosta de fazer transições. Assim. E aí foi quando o Wesley Zop começou a fazer várias imagens, várias retratas. Aquelas piadas dele. As velhas piadas. Mandou a do quebra-cabeça. Mas era do quebra-cabeça. Mandou a do sereno, piada do sereno. E aí é a parte que eu já não lembro mais. Só me lembro da parte que eu acordei enrolado numa toalha molhada, um frio terrível que tava. E eu tremendo. E o Wesley Zop rindo muito. Porque te jogaram no chuveiro pra você acordar, foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Ou pra limpar sua nádega, na pra limpar a salada. Chuveiro. Foi na mangueira, na cozinha. Sim, teve que lavar a cozinha de mangueira. Exato. Mas eu não lavei nada. Mas tava totalmente nu? Não, tava parcialmente no. Sim, bom, ele tava de, meia, de sutiã. Né? Tava de sutiã. Tava só de lingerie. E uma cinta liga que não deu tempo de tirar. Tava parcialmente nu, tinha um espanador do meu rabo. Passei por situação... Eu usava brinco. Eu passei por situação parecida, mas eu tava totalmente nu. E era um amigo meu me banhando. Foi... Me banhando? Me banhando era numa banheira. Quando o cara se dá por si, tá aquela espuma, o cara massageando. Sai de banho. Pétalas de rosa. Ele conversando aqui. Tudo bem, João? Ai, João. Muito bem. Sobe a música aí, rapaz. Wesley Zop, o que você tem aí de comentários? Tem uma pergunta pra você. Ah, de comentários. Primeiro, lê aí de comentários. Tem uma doação top aqui. Opa! De Paulo H. Vieira. Opa! Paulo H. Vieira, será que é Pauló Vieira? Eu li como Paulo H. É que eu uso mesmo o shampoo do Veio da Van. Sim, a gente chama... Você tá rindo? Ácido. É a marca ácido pra cair o cabelo. E deu bem certo, deu muito certo. É que vocês, a gente acostuma muito na pandemia. Acaba com a caspa. Acaba com a caspa. O efeito colateral. Couro cabeludo cicatrizado ali. Na pandemia, a gente acostumou muito com live, né? E acho que vocês estão achando que tá na live. E eu tô ouvindo, mas daqui dá pra ouvir. Dá pra ouvir tudo que vocês estão comentando aqui. Então. Aê. Desculpa, a intenção. O que mais, Wesley Zop? Tem uma pergunta muito interessante. Por favor. Que se a gente vai ler os Pix, ou a pessoa falou, pode mandar Pix? Pode mandar Pix. Ah, pode mandar. Que a gente vai ler. pix@chorume.com.br, vou repetir aqui, pix@chorume.com.br, pode mandar, mas o meu celular tá com problema, então não tô com. Mas será lido, manda pista. Eu lerei não aqui ao vivo durante esse programa maravilhoso que está sendo ao vivo, que voltamos presencialmente e com a presença diretamente de Sobral, Ceará, ele que já foi abusado por Hilux, João, rapaz, João Arlequim, aí o rei do rock alemão. Muito bem, Wesley Zobb. Lê mais comentários aí, Wesley Zobb. Não só de contribuintes, mas também daquele dos que pessoal do populacho. O pessoal do popular que não tem dinheiro. A Aline Salame tá aí? Tá aqui, Opa. Ah, e ela tinha pago aqui, deixa eu ler uma dela que eu não li. Ah, então tenta achar aí. E tá nas duas vias, né? No chat, ali no chat, e também no celular de Wesley Zobb. É, e mesmo assim ele não consegue acompanhar, não. Né? Mas também é já esperado, né? Gente que tá com um teto muito alto. A gente coloca esperança nele. Aqui, ó, a doação de Aline S, Aline Salame, para os ouvintes do Chorume, que conhecem ela pelo belo Salame. Ela tá aqui, ó, uma esmolinha para esse belo close. Que a câmera com resolução dá no Zop. Obrigado. Lindo. Olha que chique. Aí, ó, olha só. Tava mais gordo de perto. Mas é o seguinte, se a gente vai inventar comentário aqui agora... Então cada um inventa o seu. Eu não preciso pedir pra ele ler. Se a gente vai começar com invenção aqui. Aí, tava cansada da TechPix do Paraguai que ele usava. Tá boa a câmera, gente. Vai ser isso aqui. Isso tá maravilhoso. A gente não vai investir em câmera, não. Não vai colocar 27 câmeras, não. Isso aqui o bom é que a luz bate no ganso e reflete no... Podcast é áudio. Podcast e vídeo. Que câmera você usa pra fazer podcast? Eu uso essa marreta aqui que eu chamo de rola, filha da puta. Caralho! É isso que eu uso. Não deveria ter falado isso, né, pra minha tia, né? Eu fiquei decepcionado porque o Ganso não colocou a rola pra fora, como eu imaginava que ele faria fazer. Ele, na verdade, ele colocou, mas não viu. Mas é pequena mesmo. E também tá debaixo da mesa. É uma pequena rola mesmo. De 42 graus de dentro, não tem como. Mas, Wesley Zobb, você falou que queria fazer hora da perguntinha de geografia, então aqui, musiquinha. Hora da pergunta de geografia, vamos ver o Wesley Zobb. Tem muitas perguntas que às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso é tão óbvio. Nenhuma pergunta é óbvia. Nenhuma pergunta é óbvia. Às vezes a pergunta é óbvia, mas às vezes a resposta não é óbvia. Ah, sim. Porque toda pergunta é óbvia. Ah, por que o céu é azul? É uma pergunta óbvia. É, mas nem todo mundo responde do mesmo jeito. Nem toda a resposta é óbvia. Eu não sabia que o tema era filosofia, eu não vim preparado pra isso. E você é bem burro. Na verdade, que é sempre filosofia. Exato. Por favor. Por que que o céu é azul? Então... Mas... Seja neogeógrafo, não. Agora é o momento, pergunta de Wesley Zobb. Mas eu tenho uma pergunta bem sutil, até direi. Eu anotei aqui porque eu tive que pesquisar no Wikipedia. É normal aquelas bolinhas do lado. Mas se você já sabe a resposta... Não sei, aí que tá. É que eu não sei. É aquele aluno chato que tá finalizando a aula e quer mostrar pro professor que entendeu. Que sabe alguma coisa. É. Mas também sabemos que é a ausência da figura paterna. Né? Vai, vamos lá. O pai dele voltou? Não, morreu. Morreu, graças a Deus. Só se ressuscitar. Já morreu, faz 6 anos. Só 6? Parabéns. Só 6. Deveria ter sido mais. Então, ah, não, que morreu. Que morreu. Família? É. Faz mais tempo. Foi em 84. Agora que morreu. Depois que comeu tua mãe. Que morreu morrido? Sim, faz 40 anos. A última vez que comeu minha mãe. É. E hoje eu posso ter o prazer de conhecer a dona Cida? Não. Infelizmente. Mas não porque ela tá com Covid, não. É porque não. Eu não levo certas pessoas na casa dela. Exato. E também porque Anderson Negão tá lá. Exato. Anderson Negão me bate. Certas pessoas fora. É. Anderson Negão. Exato. Mas daí ele vai lá, não é eu que levo. Se eu almoçar numa espécie de planalto entre duas montanhas ou colinas, posso falar que foi um vale-refeição? Ah, não pode. Ah. Por que não? Por que não? Não, porque eu vou... Ah, acho que é um infarto, gente. É isso que é infarto. Não, porque, ó, primeiro tem um erro conceitual na sua mente. Como assim? Imagina uma colina. Imaginei uma colina. O que, que seria uma colina para você? O tamanho de uma colina aqui nessa mesa? Ah, nessa mesa? Nessa o que mesa seria uma colina? Uma colina. É o álcool em gel. O álcool em gel. Um planalto seria esse terreno. Ah, tá. Então seria uma colina entre duas colinas. Então, é, exatamente. Tá. Então a questão é o tamanho das estruturas de relevo. O Planalto é gigantesco. É, gente, o Planalto. Às vezes o Planalto é um país, dois países. Pode, ah, países. Pode ser grande desse jeito. E o Planalto é meu bairro também. É que pessoas que nomeiam são ignorantes. Sim. Às vezes, né? É, pode ser isso. Entendeu? Também. Então é isso. Mas, aí, você ali tá entre... Você estar num vale, e fazendo uma refeição. Fazer uma refeição. Não é necessariamente um vale-refeição. Não é necessariamente um vale-refeição. Não necessariamente. Mas pode ser. Mas pode ser. Tá, mas só a questão do pode ser é uma coisa que eu posso responder se me perguntar. Exato. Necessariamente é um vale-refeição. Não. Pode ser. Depende da situação. É isso que é bom falar, porque você fala com mais propriedade do que é ou não é. É. Não, pode ser. É, e você pode explicar ainda em cima disso. Mas e se vier um porquê? Por quê? Pode ser. Porque as pessoas estão meio errado. Você tem que analisar. Responda aqui, por que o céu é azul? Para que Robin. Por quê? Para que Robin. Exato. Então, esse foi o momento de pergunta de geografia. Nem sempre é um vale refeição. Nem sempre é um vale do silício. Exato. Não sei. Exato. Vamos para o último bloco aqui. Mas tão nada que lembrou uma história? Por enquanto, não. Eu acho que sim. Acho que lembrou. Lembrei, sim. Eu sei. Você que lembrou. Aquela história que o João ia contar. Exato. Rapaz, da vez que ele quase não deu. Ele quase não deu. É. E aí, João, que outra história você lembrou para nos presentear você diretamente de Sobral, Ceará, lá, rapaz? Uma história onde eu estive presente na história de Sobral. Você nascido, criado em Sobral? Nascido, criado Sobralzense em Sobral. Sobralzense da gema. Sobraliano. Ou Sobradinho. Sobralense. Sobralense da gema. Você conhece Meruoca? Claro que não. Ninguém conhece. Eu achava que tava lá nos livros, Meruoca, não, Sobral. Deve estar nos livros, sim. Mas... Não que eu leia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, exato. Quando você chamou ele pra falar, pra fazer agora acontece a segunda história... Perguntei se ele era de Meruoca. Que você perguntou. Sim. Ele fez uma cara de paisagem. Olhando a cara dele, você sabe o local que é? Porque é uma paisagem, então você então, é um professor tá de geografia. Nos livros. Não, já foi a pergunta de geografia, deixa essa para a próxima. Ah, deixa para o próximo episódio ou para a próxima vez? Próximo episódio. Para a próxima vez que eu vier a São Paulo. Exato. E aí? Pronto, eu tive presente num momento histórico, eu acho, de Sobral, foi... 2008, fundação de Sobral. Não, eu não tava te fazendo você companhia. Você deu nome. Foi o eclipse que o Albert Einstein presenciou. Puta sombrão, ele falou. Não, Sobral. Fui eu que dei um copo d'água pros cientistas ingleses lá que foram na praça do eclipse. Ele bateu a foto lá. E aí? É, eu tive presente num momento histórico, foi quando o Cid Gomes... Foi com uma caterpilha pro... Não é Ciro Gomes? Caterpilha, né? Se chama caterpilha nessa porra aqui. Se eu falo uma coisa, fazem questão de dizer que eu tô errado. Caterpillar é a marca. Caterpillar, ela é... Caterpillar, pô. Vocês entenderam. Aqui, o que importa é um trator. O que importa é ser entendido. É escavadeira. Exato. Tá, beleza. É, escava cu, escavadeira. É, escava. É isso. É... Eu trabalhava na Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa tem em todo o Brasil, viu? Tem, né? Nem todas têm misericórdia. Né? É verdade, crítica social. É, eu sou assim, agora sou do humor inteligente. Aí tava eu no trabalho, entrava no trabalho de 6 horas da tarde e saía meia-noite, às 10 horas, 22 horas. É, nessa época tava, acho que foi 2000, vocês lembram quando foi? Foi na época do furô bolsonarista. Há 22 anos atrás. Não. Foi em 2018? Ah, 2019, acho. Foi por aí. É, sei lá. Tava aquela confusão toda na cidade, já estavam passando no jornal. 2018, Aline Salim me falou aqui. Valeu, Aline. Eu quero virar ouvinte famosinho, porque eu, denúncia. Música de denúncia. Ô, filha da puta. Tá, pus a música. Nossa, que música que eu... Tá tocando, hein? Tá tocando. Coloca a música do Brasil Urgente aí. Não, o cara veio gravar e ele tá mandando. Nossa, chupar meu pau ninguém quer, hein? Puta que pariu. Não, mas isso ele queria, lá fora eu vi. Ah, né? Eu queria, mas a porta do carro do Zop, que é velho, travou. O carro é meu, eu que emprestei pro Zop. É, não, mas isso desculpa, não anula Zop. Que o carro do Zop é velho também. É, né? Isso é verdade. Mas tá, e aí? Quer denunciar, faz agora. Outra denúncia, o carro velho do Ganso. Faça um pix aí pra trocar a porta do carro. Ah, por favor, por favor. Ele é professor, gente. É verdade. Pronto, tava lá aquele ofurô, aquela confusão. É, eu trabalhava de 6 horas até as 22 horas. E eu me trancava, eu me tranco, eu acho que a maioria dos ouvintes se tranca no apartamento, só vai, sai de casa pro trabalho, de casa pro trabalho. Eu moro em casa, né, então me tranco no apartamento. Num calabouço, não. Mas tá, vamos chamar de casa. Num cativeiro, sim. Né? Aí já tava vendo a confusão, às vezes quando passava os carros, era aquele cabaré. Você não sabia o que tava acontecendo? Sabia. Era carro tocando hino bolsonarista, aquelas porras... Da o que estava acontecendo? Era. Retrate aí pro nosso ouvinte. Era uma cornociata? Que não era vivo em 2018. Gente! Que não era vivo em 2018. É bom, a gente tem muito bebê aqui que ouve a gente. Retrate esse momento histórico do Brasil. Filha da puta, colocaram um genocida no poder aí. E é isso aí, eu não vou conseguir, não. Deixa eu contar minha história. Mas lá em Sobral tava acontecendo o quê? Tava acontecendo o que tava acontecendo. O pessoal tava, ai. O Cid Gomes tava numa retroescavadeira. Ai, delícia. Querendo comer o cu das pessoas na retroescavadeira. Ele tava... Tô de reta escavadeira. Aqui ninguém me bloqueia. Não, tô de caterpillar. Eu te mandei um... O que faz sentido? Que você nunca fala... O que é que faz sentido, velho? Não, chamar de caterpillar, pô. Por favor, explique. Não, porque, pô, você fala, não... Qual é o teu carro? Você fala, não, tem um Gol, tem um Ford. Sim. É, você nunca fala, qual é o teu carro? Você fala, tem um carro. Ah, sim. Não. Qual o seu veículo? Um carro. Não, não. Você fala qual que é. É, entendeu, cara? Então fala a marca entre as retro, os retroescavadeiros. Você tem que falar a sua marca. Retro é só mais uma retroescavadeira. Exato. Não, cara, que tem retroescavadeira, eu sei. É. Agora, qual que é? Uma Caterpillar. É uma John Deere. Exato. Agora a gente vai falar inglês? Agora mesmo? John Deere. Não entendi o que você disse. John Dick. John Dick. Ah, John Dick, entendi. John Dick. Traduzindo é João Paulo. João Paulo. Aquele fio do Keanu Reeves lá. John Dick. John Dick. Ele vai matar você atirando paus. Exato. No filme. De... No filme, a cena mais icônica que eu vi, a cena que ele mata o pessoal com um lápis, né? Exato. É, nesse ele vai matando com pau. Um pênis de borracha. Um consolo. Vai ficar no olho. Seria bom. Vai dar audiência. Vai. Mas e aí? É. Sai. E aí a cornociata fechou o lugar, não queria deixar ninguém passar. Exatamente, mas principalmente na região do centro, que era onde eu morava, que era bem na delegacia principal da cidade. Não, então você estava preso lá. Não, porque eu ia caminhando para trabalho. Ah, mas a maioria das ruas estavam fechadas, mas dava para ir caminhando de boas. Mas só que era em toda só esquina. Fingindo que tava na mas toda esquina a gente cruzava. Só esconder a tornozeleira, tava tudo certo. Toda esquina a gente cruzava com um projeto de miliciano lá. Aí chegava eu na. Minha esposa também trabalhava nessa época na Santa Casa, já ia me informando com ela lá. Como é que tá aí? Ah, tá mó confusão, tarará. Aí nisso começou a passar no jornal de que tava acontecendo os bloqueios da rua, greve da PM, em apoio ao Bolsonaro, tarará. E greve da PM, o pessoal fica louco. Começa a quebrar a vidraça das Casas Bahia, pegar a televisão... O pessoal na rua. Claro. Eu tô mostrando o Magazine Luiza. Todo mundo. Liquidação fantástica. Isso eu queria fazer. Aí, meu caminho pro trabalho era exatamente lá. Aí, só ouvi informação na televisão de que... Não, no grupo do WhatsApp da Santa Casa, pelo menos do setor, que era setor de imagem. ressonância, tomografia, tarará. Chapa. Chapa. Isso. O tarará que a gente não usa muito aqui. É, a mania que eu peguei há pouco tempo. Não sei como é que pega essas porra. Tarará. É, aí, fiquei sabendo do acontecido. Ciro Gomes subiu com a caterpilha. Cid Gomes. Cid, é. O Ciro é o futuro presidente do Brasil. Sim, que, infelizmente, o Ciro tava na França. Infelizmente não tá, vai ser. Tava em Paris. Ah. Comendo croissant. Croissant. E aí? Com o docinho. Aí, fiquei Cid sabendo. Gomes pegou uma caterpillar. Caterpillar. Subiu lá e pegou um tiro. Ah, Fernando aqui falou que já se perdeu na sua história. É verdade. Desculpa. Mas ele viu? Ele também. É, fique claro. Desculpa, eu também me perdi. Aí, puta história bosta também. Ele ficou sabendo do que as... Não, calma, velho. Eu calma. Achei que os caras iam metralhar assim de gols e ele pulou na frente. É. Não, não na Caterpillar, não. Não. Isso não é um trator, é uma Caterpillar, ó. Caterpillar, patrocina a gente aqui. John Deere, se quiser, primeiro também. É, o slogan tá aberto. Isso não é um trator. Jorginho, patrocina a gente. É uma Caterpillar, pá, tomando 3 tiros. Caía. Mas protegendo a Caterpillar. Sim, sim. Empurrando o Cid Gomes pra ele entrar na frente da bala. Mas pra proteger a Caterpillar. Pra proteger um bem maior. A propriedade. É. O vidro da Caterpillar ali, que se andar sem vidro é perigosíssimo. Desculpa a minha dicção. Até pra me desculpar, tenho dificuldade. Mas acho que o problema não é a dicção. Segundo o Antônio Tolete aqui, falou que é o seu TDAH. É verdade. Certo. TDAH. Mas continue. E aí, foi isso. Foi isso, foi lindo. Você viu pela televisão igual a gente aqui. Desligou a televisão, quer dizer, não tinha mais bloqueio. Desligou a TV. Não, acabou o bloqueio. Tava desbloqueada. Então eu bloqueei o sinal da televisão. E ficou olhando pela janela. Fechei a janela, fechei a porta, deitei e fui. E foi lindo esse dia. Não, acabou aqui. Ah, não acabou. Plot twist. Opa. Ah, era eu tinha que ir trabalhar. Ah. Aí fui trabalhar. Não, no grupo do WhatsApp tava lá fervendo. Ah, Cid Gomes levou tiro, tarará. É, ele vai pro hospital do coração. É um hospital. E Cid Gomes é uma personalidade. É, sim. É tipo é Neymar. Tipo Neymar. É, Cid Gomes. Dizem que eles são donos da cidade lá. São como os filhos da puta dos Bolsonaro. Coroné. Coronel, mas é não. São, Deus for, não é coronel. São os que melhor, aqui. Os coronel. Mais fizeram pro Sobral. Todo quanto é isso, né? Tem não um... sei. Não sou de aí. São os Sarneys de Sobral. E desculpa, eu não entendi a referência. Quem é Sarney? Mas e aí? Continue. Aí, fui trabalhar, que foi? O careca do amor mandou. Pelo que eu entendi a história, o Cid Gomes foi atrás dele com uma caterpillar e ofereceu 50. Por isso que bloqueou, né? Eu tô até chavecando ali. Ainda não! O tiro fui eu que dei. O tiro foi a comida de cu que ele deu. O buraco tava pronto. Ah, Guilherme Tell, Guilherme Tell. Atirou dentro do buraco. William Tell. Ó, leva. Ó, vocês falando bosta, eu lembrei da minha denúncia que eu não fiz. Fizeram um drama todo. Que a música de denúncia tá tocando até agora. Eu achei que tudo isso era uma denúncia. Era tinha tudo pra ser uma denúncia. Era com relação aos ouvintes anônimos que não são ouvidos, não são lidos nos comentários. Tipo eu ah, acredito. Agora a gente sabe por quê. Acredito eu que não me conheciam, apesar de estar lá presente, fazendo aquele pix gostoso. É, eu achava que era gostoso. Falou que o João, o Marcos Paulo mandou que o João é um bom substituto pro Negão. O careca falou que eu ia fazer muito melhor. Eu fui o único que acreditou em mim. Valeu, careca da rua. O único mesmo. Mas e aí? Eu tava onde mesmo? Sobral, tava em Sobral. WhatsApp fervendo, Cid Gomes levou tiro. Beleza. Caterpillar também. Beleza. Tiroteio, o cara lá deu um tiro lá. Aí ele foi internado no hospital mais hospital do coração, que é público também, mas só que é mais chique, só vai celebridade de Sobral. Sim. Didi, quando leva tiro, vai pro hospital lá de Sobral. Quando exato. Leva tiro, não quando sei ele tá uma lá frequência. Escalando o Rio de Janeiro. Escalando o Cristo lá. Cristo. Né? Aí. Fazendo TikTok. Lá no hospital. Acho que eles perguntou ali, viu? Que eu tava na mão lá. Senhor, no céu tem pão. É. Ele escutou só o vento. Teu cu, filha da puta. E aí, irmão, quer que eu como seu cu por R$50? E morreu. Morreu. Não, pior, tá vivo fazendo TikTok. TikTok não, virou velho hipster. Ah, isso é lindo. Mas continue! Porra, irmão, velho, porra. Eu quero contar a história. Vai. Tô nervoso. Eu tô conseguindo. Cid Gomes vai morrer ou não? Aprendi ouvindo, pode ser. É. Morreu não, cara. Não, mas não dá um spoiler. Ah, então nem quero mais saber dessa história. Mano, pronto, continuando. Aí eu fui no grupo, lá tava... Ele tava internado no Hospital do Coração, mas só que lá não tinha tomografia, que ele precisava de uma tomografia. Ah, mas sabe onde tinha? Santa Casa. Santa Casa, na área da imagem. Isso. Aí todo mundo lá ficou com o cu fervendo. Hospital público é um caos, todo mundo sabe disso, né? Não importa onde seja. Aí eu cheguei... Na Noruega, você acha que é também? Não, na Noruega... É que você falou não importa onde seja. Então... Deu uma impressão que lá não, de lá muito não amplo. Tem, lá não tem hospital público, eu acho. Ah. Mas você estudou isso daí? Você tá falando, você tá achando muito. Eu acho que eu estudei. Você acha que estudou? Espera, mas não sei agora. Ou você tá querendo se passar por alguém que realmente sabe. Mas e aí, hospital público, da uma Noruega, bagunça... Na Noruega vai receber Cid Gomes. O pessoal fica nervoso. Mas lá só serve não, batalhão. É. Sei que é foda. E médicos vikings. Não, primeiro começou os diretores do hospital, do setor. Você já tava lá? Não, tava não. Tava em casa. Lá começava. João, vim logo pro hospital. Toda essa história é você em casa. Eu em casa, olha aqui. Só que você é o melhor imageiro. Não. Não, não. Sou não. Imagineiro, então. E engraçado que é imagem centro de... Imagem de imaginação mesmo, acredito. Foda-se. Acredito que foi na intenção, né? Ele já se perdeu no personagem. É. Foda-se. Aí fui pro setor, fui trabalhar, aquela confusão. Ah, todo mundo, a gente precisa de você, João, só você pode fazer um. Porque a menina do retrato falado de Cid Gomes. A menina do horário anterior já tava indo embora. Vem, João. Ah, então não era nem que o pessoal... Era seu horário de trabalho. E ele tava matando serviço. E ele, pessoal, João... Ninguém tava falando, vem, João. É tipo, todo mundo tava falando, o João vai vir porque é o horário dele. É, ele tem que vir. Ele vem. Ele vem hoje, eu acho que tá na escala. É. Cheguei lá, o hospital que normalmente era um caos, já vi a diferença. Emergência, vazio. Caralho, velho, só vejo isso no dia que a Dilma foi no hospital, foi visitar o hospital de Santa Casa. Enfiaram os pacientes, não sei onde, isso sempre é um mistério. Dá alta pra todo mundo. Né? Não, realmente, desaparece. O setor fica organizado, fica cheiroso. A gente lambe o chão. Quando vai... Por isso que fica tudo limpo. Né? Então... Por isso que os pacientes somem, eles veem os caras lambendo o chão, falando, que porra é essa? Tá nojo, né, bicho? E depois quer lamber os pacientes. Eu caguei aí. Vem onde eu caguei. Eu caguei e tinha verme nas minhas fezes. Eu tô aqui só por isso. E esse porra lambendo no chão, eu vou embora. Deus livre, né? Essa coisa nojenta. Eu chego no setor, né? Setor de emergência, eu já vi essa diferença. Meu setor de centro de imagem, meu setor, passava pela emergência, já vi a diferença ali. Onde costumeiramente tinha vários bancos cheios de pacientes sentado para esperar exame, não tinha ninguém. Até o meu setor. Lá, assim que eu cheguei, a minha coordenadora falou: vamos organizar isso, isso e isso. Tinha a sala lá tem uma certa estrutura, né? Onde tudo tem que estar no seu lugar para. Você estava vendo a maquete? Só para eu entender. Porque às vezes não tem ninguém mesmo. Não, pareceu. Não, eles estavam mostrando 11 homens e um segredo ali. Assim, ó, João, você vai passar pelo corredor, você vai entrar na sala de raio-x. Era o projeto. O João Nossa tava assim. Nossa, mas não tem ninguém. Aqui é só o lugar. Só não tem João. Lugar. Isso aqui é uma maquete. E tiveram que fazer maquete, porque quando eles explicaram na planta baixa, falou, mas eu não preciso dar a volta. Eu vou reto aqui. Aqui é, dá pra ir reto. Só pular esses riscos no chão aqui. O hospital ficou muito melhor, não pode chover. E não dá pra pendurar quadra também. Aquelas chapas bonitas que eu tiro, não vou dar ver. É, daí pra fazer maquete pro João entender, né? Vamos desenhar aqui. Tiveram que fazer uma maquete de tamanho real depois. Porque ele falou, não, aqui tá muito pequena, que nem a sua. Não, isso, base, aí, mas... isso aí não cabe uma máquina de fazer imagem. A máquina não vai caber aí, não. Vai eu não entro aí, pô. Eu não consigo passar por aí. Só esses bonequinhos que passam por aí. Né? Uma pessoa não passa. Ai, aí foram obrigados a investir 200 milhões na construção do hospital. Uma maqueta em tamanho real, só pra mostrar pro João. Ó, você vai entrar por aqui. Não tem ninguém aqui. Tiveram que comprar paciente pra colocar lá também. Flores, né? Pessoas era... no chão. Tentaram com o manequim, mas tudo morto. Ninguém se mexe aqui. Nunca vi isso. É difícil. Não ficava na posição certa pra tirar as retratas lá. Retrata. E aí, João? Você entrou, chegou na sua... Cheguei lá, já tava aquela confusão. Tava todas as maiores autoridades do hospital no setor, porque era onde ele vinha. Era pra as maiores autoridades do hospital e de Sobral. Só... Acredita que de Sobral mesmo. Sim, claro. Não agora, mas depois que o Cid veio. Porque veio mil puxa-saco junto com o Cid. Oh, querendo cutucar o buraco da barra. É, enfiar, atacar o dedo. Experimentar. Não, meu chão, ai, posso lá esse chão. Aí chegou, a gente primeiro fez a organização lá do setor. Tipo, é uma entrada principal assim. Do lado direito tem o setor de tomografia, com uma porta de vidro. Do esquerdo tem a ressonância. Ressonância é menos movimentada, é um exame mais longo. E mais caro também, não vai gastar com qualquer um também, né? Mas pro Cid Gomes gasta. Pro Cid, porra! Aí, o que foi que fizeram? Várias cadeiras que tinham no corredor pra tomografia, carregaram tudo lá na ressonância, colocaram lá. É proibido entrar materiais de metal no espaço. Pera aí, então você tá fazendo uma denúncia aqui, rapaz. E aí? E a bala que ele entrou? E aí? Não foi na ressonância, foi na tomografia. A bala, se ele entrasse na ressonância, ia pinicar pra todo lado. Seria legal. Ia ser bonito de ver, porque mas... Porque seu negócio é imã. É. Ressonância é imã. Ah, tem isso. Imã grande. Redondo. Irmão. Porque o termo técnico é irmão. E aí, ele foi pra qual ala? Tomografia, que era tomografia. Só o exame. Aí, chegou lá, primeiro veio os puxa-saco, né? Muita gente conferindo tudo. Tipo, parecia outro mundo, o hospital. Mesma estrutura, mas... Convido, você não tinha nenhum assassino ali. Tinha isso. Mostraram o jogo. Tinha isso. E esse retardado aqui? Por que ele tá carregando uma maquete? Ele tá carregando uma maquete de máquina de ressonância. Tinha isso. Na sala de tomografia só poderia ficar dois profissionais. Que em casa era eu, técnico de enfermagem, e o outro meu colega, que era o de radiologia. Parece só os dois, que era escolhidos lá pra... Vocês são rivais? Não, o técnico de enfermagem rival com o da radiologia? Não, vocês ficam brigando pra ver quem faz a melhor imagem. Só na... Porque ele falou de uma forma, tu vai, só na... da radiologia. Alguém ganha mais, só pronto, é isso. Só na disputa de rap, que daí tem o time dos enfermeiros. Mata contra... ele. Matar ele. Come ele. Alguém ganha mais, né? Se a pergunta é essa. A gente sempre odeia quem ganha mais que a gente. Ah, é verdade. Eu acho que aqui, talvez só advogado ali. Que ganha menos que todos. Talvez. Também acho. Honestamente menos. Protegendo vagabundo. Mas ele falou que o cliente dele é inocente. Sempre é. Continuando, eu tava lá, a gente na sala, tudo tranquilo. Tava lindo, setor lindo. A gente lambeu a máquina também pra dar a passar. Sim. Aquele... E o Cid Gomes gosta do cheiro de saliva nos ambientes. Tinha que lamber a máquina de tomografia, Pra quem não sabe, a tomografia, já fizeram a tomografia aqui? Não. Né? Os OP, eu sei, tenho certeza que já. Tem certeza? Nunca fiz. Precisa, velho. Você acha que é bom? É, não, pra quem é jogado de pontes, eu acho que é uma boa. Fazer um check-up. Ah, não, fiz uma vez. Ah. Foi nessa vez da ponte. É. Tá certo. Tem certeza que não foi um raio-x? Não, foi naquela que você entra num forno, assim, ó. Parece um forno. Então foi uma ressonância. Ressonância, porra, isso daí? É. Mas não é tomografia isso daí? Não, ressonância. Era grande, bem grande mesmo. Pra entrar os OP, né? Deve ser do dava pra ver do lado, tipo... As fossas marianas. Tava, levou ele num aras pra fazer. Seu corpo ficava totalmente dentro. Ficava não, com a cabeça pra fora. Ah, então era uma ressonância mesmo. É ressonância? É, ressonância. Tá. Riqueza pra história, porra nenhuma. Não. Agora ele sabe que ele fez uma... Ah, não, mas eu já nem sei onde tava a riqueza pra história mais. E qual é a tomografia? Tomografia é um exame mais rápido, ela serve pra exames mais simples. É... Ossos quebrados. Ossos de borboleta. Ossos, órgãos, fratura. Geralmente em exame, acidentes de trânsito, quando eu esqueci a porra do procedimento agora. Acidentes certo. Em geral, é sempre pedido, porque tem, às vezes, acaba ocasionando a laceração de algum órgão. Sim. Aí, muito rápido o exame, né? Me pedi. Cid Gomes estava lá. Cid Gomes estava lá, é disso que eu preciso. É. Esse vai, brilha. Tava lá, Cid Gomes. É, faz a sua parte. Eu não entendi esse brilho, não, só. Não, é porque o pessoal falou que isso, você era meu convidado. Não foi meu convidado, mas... Para. Foi meu convidado. Eu também. Me convidei! E a gente aceitou. O Ganso, minha Ganso. Cid Gomes estava lá no hospital. É, estava lá no hospital. É, não, ele chegou do nada, aquela confusão, veio os puxa-saco, a gente chama de babão. Existe essa expressão aqui? Babão aqui é quando você faz boquete. É fazer um babão. É, mas deve significar a mesma coisa. Deve ser. É, ele acaba fazendo babão. É o puxa-saco que você tá falando? É. Estavam todos tentando chupar a bala que estava alojada nos sacos. Sim. Isso. Muito bom. Aí, então, tava os babão vindo conferir tudo. Vieram conferir todo o setor. Tava lá só nós dois. Nossa. Babão que é boquete, né? O cara não tem o mínimo de tato pra falar, né? Aí vieram, então, eles conferiram tudo, vieram falar com a coordenadora do setor, perguntou quem tava pra receber o paciente, a gente se apresentou, coisa... Se fosse um lascado qualquer. É. O Marcos falou pra isso aqui que é história do fim. É, bloco nem passou. Tem um que comentou pra você deixar o final com os ouvintes. É. Que eles deduzem o final. Pronto, vamos falar aqui que eu não consigo. É, não, pode falar, tranquilo. Pronto, aí chegou o Cid Gomes. Aí fez lá o cheio de. Primeiro que encheu de gente, não é como. É, sala de tomografia de qualquer exame, ficar um amontoado de gente. Tinha uma sala... Filha da puta! Tinha umas 20 pessoas dentro de uma sala minúscula, assistindo um paciente. E tinham o quê? 10 médicos especialistas assistindo um paciente. Eu achei bizarro. Mas é porque passei na foto, né? Era só se fosse. É, ué. Eu acho que ele não morria, não. Nem com a bala no coração ele não morria. Tirava um coração dele e dava... Uma bala no cérebro aí, cara. Não dá. 10 médicos pra uma pessoa, não, quando não é pra morrer, não morre. É. Não, 10 médicos no horário ainda, pô. Chegou junto. Chegou junto com o paciente. Chegou no auge do plantão. Não tinha ninguém almoçando. É. Não tinha ninguém atendendo emergência. Cara, inspirado pra salvar a vida. Isso pensando numa emergência que tava vazia também, pô. E aí? Aí, então, foi feito o exame lá. Aí chegou um certo momento que decidiram que tinha que fazer o exame com... Contraste. Ah. Conhece o procedimento? Contraste? Toma líquido. É, mas só que nesse é intravenosa. Às vezes intra, às vezes quando toma aí pela boca. É oral. Oral, via oral, desculpa por ensinar meu. Babão, papo. Babão. Babão. Você faz o babão? Faz o babão. Quando fala o babão ali. Já aproveita e toma o contraste junto. É mais pra ver aquela região intestinal mesmo. Sim. Ainda isso era pra. Vai pra região onde a máquina vai pegar o sinal da região. Sim. No caso, era no, aqui na região do peito, né? Aí... No mamá, que a gente chama aqui. No TT. Decidiram, então, que tinham que fazer o contraste. Mas o que é, normalmente, quando tem contraste... E aí você foi aplicar a injeçãozinha na teta de Ciro Gomes. Na teta, não. Fui fazer primeiro um acesso mamilo, venoso. Foi na jugular. Fui no acesso venoso. Você chegou, deu um peteleco no mamilo dele. Ó, danada. Tá bom. Essa teta tá boa. Pior que se a família Gomes tem fama de gay lá em Sobral. É verdade, eu te mandei uma figurinha aqui pra provar isso. Não só eles, pelo jeito. Essa fama lá. A gente percebeu. É João Gomes? Não sou o cantor, não. Tem um cantor, João Gomes? Meu avô é Gomes. Tá, você foi lá, enfiou sua injeção por R$50 nele. Não, fui primeiro. Decidiram que tinha que fazer o procedimento lá com contraste. Mas só que em condições normais, o paciente tem que ter um preparo. Pô, o paciente pode ser alérgico. Morre, já vi casos de paciente morrer no setor onde eu trabalho, por causa de contraste. Já viu mesmo? Já. Viu, porra, meu? Eu vi. Ou tava fervendo no grupo. Eu fiz alguma coisa? Não. Eu vi porque eu tava olhando. Não fiz alguma coisa? Era meu trabalho fazer alguma coisa? Não. Aí, então, decidiram fazer o contraste. Ah, não sei o quê. Tem que fazer os procedimentos normal. Aí a gente olhou pro médico. Faz. 20 médicos para decidir, ter uma decisão para um paciente. Decidiram. Faz. Faz aí, fizeram, né? Normalmente fica no bolso do médico se acontecer alguma merda. Sim. Lá a gente foi. Nervoso. No bolso do médico é uma gíria, não? Só pra... Hã? Fica no bolso do médico é uma gíria que vocês usam lá? É, caso... Ou realmente coloca um cadáver no bolso. Vai pra conta do médio. Ah, isso também é uma gíria, não? Só pra... É, pra sexo. Ok. Tava acontecendo no momento, não. Era depois. Tá. No buraco do City. Sim. Aí... No buraco novo? Buraco virgem. Buraco virgem. Aí então chegou o momento que decidiu fazer o contraste. Lá você vai fazer o contraste, preparar, cheio de médicos, os caras fungando aqui no teu cangote. Ficava nervoso. E falando, ai, João. Ai, João, vai, João. Aplica, João. Aplica, João. Entra, João. Corre, João, porque tem um momento em correr também. Nossa, né? O João, pra gravar o churume, tava nervoso, imagina. Mas... aí, pra fazer essa merda. Ah, pra fazer no Cid Gomes. Nossa. Ah, e com os mamilos enrijecidos. Lá se vai primeiro. A gente foi testar o acesso principal, que era ele veio com o Samu, a equipe Samu, super especializada. Lindo, lindo. Aí, a gente foi testar o acesso, não tava funcionando. Aí a gente tinha que fazer um acesso lá no momento. Fui fazer o acesso. O viado disse, ai, levou um tiro no peito e disse, ai, quem é que faz isso? Filha da puta, playboy. Quer acabar com o meu trabalho, né? Filha da puta? Então, ai, ó, despede ele aqui, pronto, tô despedindo. Aí lá se vai, fiz o acesso, preparei ele, tem que levantar o braço, lembra, Zó? Dessa pose? Sim, levantar o braço. Mas isso aí é no bloqueio que a gente tinha falado do vôlei. Ah, eu lembro, tem que levantar o braço. Acima da rede. Mas ele falou que o acesso principal tava bloqueado. Aí aqui, tá certo. Se assim, eu aplicar e não for, tá bloqueado? Sim. Ele hesitou, acho que é porque eu tava vendo os comentários. Então lá se vai eu fazer o acesso, tem que ser numa força, numa pressão, porque se a gente for tranquilo lá, perde o momento do exame, é cronometrado da porra. Fiz lá o contraste, injetei com força, aquele tesão. Injetou com força no Cid. Ai, Cid. Tá gostoso. Isso, tá gostoso. Seu louco. É disso que você gosta, né? Essa bola. O pior é que a gente brocha, porque tem que ser tão rápido que não dá tempo de perguntar. Ah, assim, não, é normal. Ah, não, mas se é rápido, é normal, é normal. Não dá pra perguntar, tá bom assim, vai, mais forte. Exato. Não dá pra perguntar. Lá se vai, eu apliquei, pá, pá, pá. Nossa! Nossa! João. Sua esposa tá assistindo aí, você amor. Aplicando no Cid aí. Uma, duas, três e nela só meia. Ele aplicou na veia bostérica ainda. Engraçado vai ser o Vinícius depois. Eu acho. Talvez não seja engraçado. Talvez seja. Desculpa, gente. Talvez você vai para. Talvez no lugar Cid Gomes morra hoje e talvez isso seja triste. Mas continue, por enquanto ainda não. Por enquanto eu tô bem. Aí então, após o contraste. Após o contraste, eu fiz a besteira, eu acho que foi meio óbvio. Eu perguntei, doeu? Mas é a interpretação. Tá, e aí, doeu? Doeu? Doeu. Ele olhou com a cara de quase pra mim assim, nessa posição. Eu tava desse lado assim, atrás dele. Ele olhou pra mim assim, ó. Uma cara de cu. Não é óbvio? Como se perguntasse, não é óbvio? Peraí. Mas isso não é óbvio? Não, não é porque... É que ele queria puxar assunto com o Cid Gomes, cara. Ah, não tinha outra coisa pra falar. É, exato. Não é você que tem vários temas aí pra ser falados em situações adversas. É verdade. Assista Discovery que você vai ter bastante tempo. Principalmente se ele quisesse comer o Cid Gomes. É. Eu acho que comer era mais fácil do que... É, só tá de Hilux lá dentro da sala. Ou mal. Mini Hilux. E um MP3. Um chaveiro de Hilux também. Aí eu perguntei, quando eu me senti, quando eu vi o ateste, sabe quando a gente pergunta, você tem a resposta automática, nossa, como tu é burro, vou perguntar isso. Seu cérebro. Não, cara, o seu cérebro. Você enxerga burro. Seu cérebro falando, deixa comigo, João, deixa comigo. Eu, não fala daqui sem. Daqui eu vou. Não fala sem meu consentimento, não fala sem meu consentimento, João. Tá ali, ô cérebro, fala qualquer coisa, ele fala. Ah, isso também não. Tu te vê fora. É a sua chance, João, é a sua chance. Tu te vê fora do teu corpo fazendo aquela pergunta e fica reverberando toda vez que tu lembra dessa história. Sim, a orelha fica vermelha quando você lembra. Dá aquela vergonha, né? Fernando Espora deu uma boa ideia aqui. Vamos chamar o João pra narrar a Bíblia no lugar do Cid? Né? Não do Cid Gomes, não. E aí, doeu? Esse foi seu contato com o Cid? Ele te olhou com cara de merda? Foi, aí depois eu pedi um livro a ele, filho da puta ainda não entregou. Que dá para pedir livrinhos, né? Mandando carta pro Senado. Dá. Não chegou ainda. Tem a biblioteca do Senado também. Ah, mas foi recente também, né? É, coisa nova. Tá em tempo de mandar. Se tá vindo pelo correio, tá tudo certo. Exato. O Careca do Amor falou aqui, mano. Resumo, não, pera aí. Ah, tem um resumo. Eu quero falar o resumo. Esse é o fim da história? É. Quer deixar para os ouvintes? Não, os ouvintes decidem terminem a história. A história termine. É, e aí doeu o Cid Gomes, é isso? É. Esse é o resumo? É, mas tu falando desse jeito, fica meio sem graça. É verdade. É. Eu falei de um jeito bem sem graça. O jeito que ele contou foi da hora. Foi engraçado. Foi top, mas do jeito que eu falei... É que você questionou. Eu deixei meio sem graça. Eu deixei, eu confesso. Que... A culpa foi sua. A culpa foi minha. Careca da Mãe mandou aqui, ó, boa história. Agora conta aquela do Bolsonaro quando tomou a facada. E você tava na Santa Casa em Juiz de Fora. Porque todo político que sofre acidente. Ele tá lá. Ele, não, chamou o João. Não é chamar o SAMU, não. Chama o especialista. Chama o especialista em imagem. Todo mundo. Puta, tem certeza. Chama o João. Ele demora pra entender. Mas depois ele vai ter que botar uma maquete. Tem certeza que eu vou chamar o João? Vamos ter que construir um centro de imagem. Você quer salvar a pessoa? Chama o João. Mas tem um custo. Ele aplica uma injeção na teta como ninguém. Chama o João. O engraçado é que tinha bolsonarista no hospital, puxa saco do setor que tava lá dando apoio. Claro. E o filho da puta. Mas é porque o cara biomédico... trabalha no hospital. Ele tá preocupado com a vida das pessoas, não importa quem seja, cara. Isso daí é o juramento básico. Juramento, né? De Hipócrates, cara. É isso aí. Hipócrates. Mas parabéns, João, aí, pelo seu trabalho bem feito. Cid Gomes está vivo por causa de você. É isso. Da sua qualidade aí, da sua falta de ética no trabalho, viu? E não importa quantos superiores tenham te mandando burlar regras, você vai lá em burla mesmo, sem se preocupar com a condição básica do paciente. É isso, parabéns. Você é um exemplo de brasileiro aí, parabéns. Obrigado. Que orgulho. Não, sério, faz o que tem que ser feito. Farei melhor. Por isso que ele não trouxe nada de Belchior, porque ele é a figura mais ilustre que tem em Sobral. Exato. Ele não traz menores, né? Exato. Tá certo. Muito parabéns, bem. João. Aladim, mais alguma coisa pra contar aí? Lembrou? Agora eu fiquei até sem graça, né, de contar qualquer história. Você quer contar? Não tem comparação. Não tem comparação. Ele salvou vidas. E você fez o quê? Um bolo de abobrinha. Bolo de abobrinha. Um pastel de Belém. Fez um pastelzinho de Belém. Fazendo blind. Exato. Fez uma rabanada... umedecido em óleo. Defendeu a Elisa Maxwell. Ai, acordei de manhã e lavei o rosto. Fez postagem no Facebook. É. Grande coisa. É. Mudou o mundo, hein? Nossa, mudou o mundo. Nossa, tia Cleide precisava da sua postagem lá pra se sentir melhor mesmo. Realmente. É, ela acabou morrendo, a Cleide. Wesley Zop, então, para encerrar, leia os comentários. Vamos aí que ver. Você quer destacar aí. Você se divertiu muito com esses comentários durante enquanto o João tentava contar a sua história. Até peço perdão. Foi muito atrapalhado por ele mesmo, né? Também, e outra, eu atrapalhei muito também ao, ele, ao não, rir. Ele não deixava se concluir a ao história. Ao rir em momentos que não era para rir. É verdade. Tem alguns comentários maravilhosos. Mas leia, aqui, leia alguns aí, Wesley Zop. Aladim, 50 conto para informar. O João com o cabo de rede. Não mexe no não, cabo de rede. Cuidado. Caiu a live. É burro! Burro! Nossa, parece que eu tô live de casa agora. Isso aqui, ó. Conta a história de quando eu pedi um livro pro senador. Olha aí. Foi assim, eu escrevi, pedi um e-mail lá. Tinha uma carta pré-pronta, era só. Tem a biblioteca do Senado online. Fretes grátis. Qual o site? Eu não sei. Procurei. Biblioteca do Senado Online. Tem ótimos livros sobre o Brasil ali, tá? Buscarei. Tem alguns para baixar de grátis. Muito boa. Continue, Wesley Zop. Não tô ouvindo o quê? O fone do convidado não tá funcionando. Não, o convidado não tá funcionando. Não deu para entender. Não deu para entender muito bem. O seu comentário. Mas mudou e eu deduzi, eu só deduzi. Não, então não faça o seu trabalho direito. Se for para deduzir os comentários. Você tá pagando ele para isso? Exato. O Bruno Bueno mandou, leia as doações, depois lá embaixo. Leia as doações 2. leia as doações. Eu não podia interromper a história, cara. É verdade, rapaz. Uma história entre a vida e a morte de Cid Gomes. Pelo amor de Deus. Muita ação. Não, mas é... Drama. Cara, daria um bom filme. Daria um bom filme essa história. Pô, porque ninguém quer saber do técnico de enfermagem que tá no seu apartamento. Eu quero ser interpretado pelo Lázaro Ramos, outro baiano muito conhecido aí. Sim, sim. Mora perto do... Mas o Lázaro Ramos tá fazendo uma série agora, ele não poderia, ele não tá disponível. É segredo. É o retorno da grande família. Que ele vai ser o Lineu. Ele vai ser a dona Nenê, né? Ele vai ser o Beisolo. Wesley Zop, mais algum comentário que você queira destacar? Só a Fernanda Spala falando, alguém me chama quando terminar. Opa, então eu já falo. Fernanda Spala, é crítica. Terminou, viu? Pode voltar. É difícil, perto. Difícil. Quando eu terminar o episódio, daí eu chamo no privado. Fernanda Spala é crítica, não é viu? Fácil, não, rapaz, é verdade, participar do Chorume. Temos muito ouvintes aí, especialistas em participação de podcast. É verdade. Aí. Mas, João, você foi bem, João. Eu gostei. Eu gostei. Eu gosto disso, eu gosto da história do povo. Eu gosto aí do... Não, e outra, histórias do cotidiano. Exato. Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, verdade. Tá certo, João. Todo mundo queria que João fosse de helicóptero pro hospital, pulasse em paraquedas ali no... Agora sim, na maquete, quebra a maquete, e aí? Pô, como que ele vai achar a sala? Cid Gomes precisava ali fazer o contraste, mas ninguém deixava, só João fala, não, precisa do contraste, eu me arrisco, coloca na minha ninguém conta, fala isso no meu aí. Bolso, não, pô. Ninguém fala da radioatividade na sala de tomografia. Exato. Pelo amor de Deus, perigosíssimo, tive que correr. E eu aquele tô... monte de cadeira na ressonância, ele que teve que tirar tô depois, estéreo pô. Por causa disso. Exato. Sim. E por causa também de você colocar caranguejos beliscando suas bolas também. Não tem caranguejo. No mangue, né? Ele não pega caranguejo, só põe no saco. Não ser, tem vai mangue. Vai ser cueca pro mangue, vai ser cueca pro mangue. E senta em cima da toca. Né? O caranguejo não tá nem no beliscando. Só, pô, sai daí! Tá tampando a luz, caralho. Muito bem, sobe a música que a gente vai encerrar esse episódio maravilhoso. Dança! Dança comemoração que a história do João tá chegando ao fim. Mas não é porque tá chegando. Porra! Foi uma baita história. Ah, mas eu gostei, eu não, gostei. Gostei, tô elogiando, não é irônico, não. O João aí, populacho. Acho que a primeira história de salvar vidas aqui na... Nunca ninguém salvou vida nenhuma aqui. Rapaz do povo. Rapaz de Deus. Não aceitou se prostituir, rapaz. Deu a volta não por aceitou. Si. Não aceitou. É isso. E venceu na vida. Venceu na vida. E salvando a vida de Cid Gomes no fim. Aí, rapaz. Que coisa maravilhosa. Dando seu parecer aos médicos. 20 médicos ali. Colocar. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas João. João deu seu parecer falando, ó, é o seguinte. Tiro. E outra, preciso do contrário. É, aqui foi tiro. Já olhou. Sim! Sim! Ele fala, depois que eu falo, é fácil falar. Agora que eu já. Depois do diagnóstico, hein? Aí é simples. Aí é... Coloca isso no seu LinkedIn. Vai somar muito. Muito bem! Opa! Caíram de boca o boneco do Zob. Ele quer quebrar, ele quer quebrar. Você quer quebrar esse boneco? Fala pra mim. Ele tá mexendo. Deixa eu falar por seu boneco fazendo uma chupeta pro Chapolin. Aqui, é até uma hora. E aí, eu acho que ele já até fez chupeta pro Chapolin, realmente. Chapolin DJ, esse... né? Acho que foi pra esposa do Chapolin, eu tenho certeza. Não, foi outro DJ. Ah, é. Outro DJ. Mas é outro DJ. Muito bem, João, foi um prazer ter você aqui diretamente de Sobral, um sobralense, roqueiro alemão aqui, alemão, um diverso, um eclético, um exímio, não é? Um exímio, é. Muito bem, João, dá seu tchau aí para quem tá ouvindo. Tchau, gente, foi um prazer estar aqui hoje, é um peso, como diria... Meu pai, não Zop, ele ficou todo se empolgou ali. Não. Nem achei que era eu. Não, ele pode ser seu pai também, tem idade pra isso. Deus e ele livre. Fala, é um peso. É um peso? Ele vai lá na academia e mostra, é um peso isso aqui. Isso aí todo mundo sabe, depois que eu falei... É um prazer, eu escuto essa porra desde 2017, finalzinho de 2017. Ajudou numa fase foda e... Vocês são foda, velho. Ah, valeu, João. Muito valeu, obrigado. Que honra, aí. Cara, que honra é uma aqui. Honra sempre ter ouvintes aqui. Os ouvintes que feliz. Puderem estar nessa nova velha fase do Chorume, o retorno presencial, que estiver nova. Passando por Grande Americana, quiser vir gravar domingo de manhã aqui, sem falta, você. Sem atraso, estaremos aqui. Você vai poder ver esse belo boné de saco de estopa que o Zezop usa. Tá? Então, estaremos aqui. Quer vir gravar? É só vir gravar, contar a sua história salvando vidas. Mas vem aí. No domingo, que na semana não tem gravação. Não, na semana não. Mas pelo pode amor vir durante a semana, né? Pode vir durante a semana. Não é, não é bloqueado, não. Não. É, se você pode entrar numa cidade livremente, tá bloqueado? Tá desbloqueado. Pode vir à vontade. Legal, legal. Se eu bloquear meu celular e tentar pegar o celular. E desbloquear. Tá bloqueado? Não, aí tá desbloqueado. Nossa, desbloqueou. Era uma pegadinha. Ah, agora. É igual aquela, você tá numa corrida, ultrapassa o segundo colocado. Qual a posição você tá? Questão de concurso é essa. Questão de concurso. O cara vai falar primeiro. Aladim, dê seu tchau aí pra moçada. Então, tchau aí, lameruxos. Obrigado de mais uma vez o convite. Desculpa eu não ter uma história à altura do João, mas eu vou tentar viver alguma coisa para na próxima eu ser melhor que mas isso. É, mas isso você... que é bonito, entendeu? Aí, você não salvou uma vida, mas teve a vida salva. Sim. Exato, a vida salva por João, inclusive. Exato. Porque João está olhando por nós, tudo bem. Ele obrigado, João. Ele João. Recebe telefonemas do Brasil inteiro aí para dar parecer. Às vezes ele não consegue presencial, mas ele está ali. Não, ele faz ali as suas ajudas. Tanto é que ele falou, o Zop já fez, né? Já fez o... O que é? Balé. Ressonância. Ah, não, só já fez, porque ele sabe por quê, porque ele fez. Já acompanhou, fez já acompanhou. Fez uma consultoria de Wesley Zop. Né? E pouca gente sabe, mas caiu ele lá no veio registro. Pra Americana convidado por um hospital. Exato, exato. E de plantão, aliás. E por um político. Vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. Sem nomes. Mas... Presidente. Não vou falar quem é, não vou falar quem é, mas é presidente. Presidente do quê agora? Wesley Zop, seu tchau aí. Antes do meu tchau, tem um recado do Careca do Amor aqui, que sobre o retorno presencial. Ele mandou um obrigado pela enchente. Sim. Talvez a enchente de peso. Que ele gostaria de saber se os ouvintes gostaram, se preferiram, se, favor, eles não gostaram, comentem. Se eles não curtiram. Não esqueça de curtir esse vídeo, dar o joinha, se inscrever no canal. Agora as transmissões só serão aqui pelo YouTube, né? Nesse formatinho. Mas a gente põe o link lá no Facebook. Não, a gente pode pôr se a gente quiser também. Se, né, quiser. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, comenta aí depois, tá? E pra você que é o fanático do feed, em breve estará regularizado lá. Exato. Muito bem. Queria agradecer a todos que comentaram, todos que doaram. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais lá, o Twitter, arroba Néctar do Lixo, o Instagram, Lixo do Lixo. Isso. E participar do nosso grupo do Facebook secreto, arroba Ouvintes Lameiros. É secreto, porra! Secretíssimo, caralho! Os participantes não estão presentes, os principais. Ah! É, não tá. Zop não responde mais comentários. Zop é uma bicha. Vamos continuando aqui. É até o próximo episódio, até a semana que vem, muito às obrigado. 9h30, muito domingo obrigado. De manhã. Tchau, tchau! Puta teso, bicho! Ai, João!